Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Chorumes! Chorumes! Chorumes! A era das águas, o velho tempo terminou. Somos filhos da mãe natureza, ventre do total amor. Segue-se a história dada de Atlantis. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Do meu lado direito, ele que não é conhecido como tia da cantina, mas sim como a tia do Cutina, Wesley Zop. Já é o filho da puta. Mas não é o que vocês estão pensando, um dia eu explico. O nosso substituto predileto, ele que fundou o Cuspe Medical Group para resolver problemas de ereção, Anderson Negão. Fala, negrada! E para de me mandar e-mail. Por favor. Como visitante aqui hoje, o podcast mais mexicano, junto com a segunda participação dele, o único chapeiro que não tem pelo no peito, mas gosta de incestos quentinhos no café da manhã, Raul Pino. Bom dia, senhor. Filho da puta, aqui não, cuzão! Ele que é tarado por grávidas e só consegue gravar ouvindo pornô, Bonilha! Ah, que delícia, cara! Ele que expulsa as pessoas de sua casa que se recusam a rezar no Pai Nosso! Rogério Bem! Fala, galera! Não é bem expulsar, é pedir uma licença, né? Põe esse daqui pra fora! Saia da minha casa! Saia da minha casa! Saia da minha vida! O cara é muito católico, né, meu? A fé bonita! É um homem de Deus! Muito bem, e ele que é o melhor host desse podcast, faz o melhor frango assado da famosa Zona Leste de São Paulo, Caiuxo! Que passa, Tico? Ah, não? Não, esse daqui é o outro. Peraí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Frango assado, porque quando ele deita de ladinho. Não, e o Pino que não sabe qual é a posição frango assado. Ele tá de ladinho, pô. E gostando aqui, esses chupadores da puta do bombeiro, eu tô gostando do Messiano Ganso, o único rosto que quando faz frango assado faz filha aí. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast que descobriu que a posição sexual que mais queima calorias é o anal contrariado. Mas queima caloria mesmo, imagina o cara chegar assim no você, você vai me comer, você vai comer, vai comer. Antes de começar esse podcast lindo, vamos para os nossos recadinhos, vocês óbvios. Muito bem. Olá, ouvintes do Chorume. Aqui quem fala é o Arnaldo, editor e modelo de pés nas horas vagas. Sim, modelo de pés. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pelo episódio. Tá saindo só na segunda-feira. Em segundo lugar, gostaria de falar que nesse episódio não teremos os agradecimentos aos esboleiros da semana. Pois os nossos integrantes, filho de uma puta arrombada, foram lá na CCXP e estão sem voz para gravar. Mas semana que vem elogiaremos todos. Inclusive vocês podem ajudar o Chorume lá no chorume.com.br/esmola. Ou no chorume.com.br/lojinha, onde o dinheiro que arrecadar, pelo que os integrantes me explicaram, vai para ajudar uma família de necessitados, de moças, com equipamentos de esqui, como, por exemplo, a Sebastiana Perforatrix. O último recado, que sou obrigado a gravar, espero que seja o último mesmo, último da vida, pois além de editar esses merdas, só me faltava essa, eu tenho que gravar, é que começaram as votações do prêmio mais importante da podosfera, que é o Choro Mosca 2017. As votações vão até dia 23 de dezembro de 2017, claro. E você pode acessar no link www.chorume.com.br/choromosca, tudo com X, quer dizer, o chorume e choromosca começa com X. Fiquem agora com a leitura de cartas que o pessoal mandou, tá? Para de gravar essa merda, Jorginho, cambada de filha da puta! Então vamos aproveitar esses ticanos aqui, Wesley Zop, que fazem o quê? Sexo não entendo. É verdade. Adoramos. Achei que só eu tinha reparado. Mas também, além de sexo anal intenso e alisar tetas, Wesley Zop, eles gravam episódios de meios separados. Por quê? Amadores, Wesley Zop. Juvenis, cara, não sabe o que é a melhor parte de um episódio é a leitura de e-mails, cara. Claro, pô. Então vamos lá, o primeiro e-mail dele, Edson Ricardo Taborda Júnior, Wesley Zop, com o assunto chorume de merda. Que isso? Deve ser o quê? Merda? Fértil? Sim. Adubo. Saboroso. Oh, estamos aqui com o ator mundialmente reconhecido como Bonilha, Hector Bonilha. Quando alguém fala merda no teatro, quer dizer o quê? É sorte. Sorte. Então, tá vendo? Quando vaiaram a gente lá naquela palestra, a plateia inteira, seus merdas, estavam desejando sorte na vida, já tinha acabado. Vida próspera, né, mano? E a gente já tava até fora de lá. Né? Exato. E acho que nem era a mesma pessoa que assistiu lá, não, que tava falando. Foi no trânsito, parece. Exato. Não, mas às vezes é sorte na às vida. Às vezes é sorte. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, Wesley Zop. Então, isso que eu tô falando. Bom dia, ia seus cu de apertar a linguiça? Sim, foi só uma vez, a linguiça era pra minha avó nascer de Natal, né? Então... E não tinha máquina. E ela gosta de linguiça apertada. Não tem... Famosa linguiça prensada, e às vezes você tem que atender as necessidades. Não tinha máquina, ele podia fazer na mão, mas... mas não, tava com a mão ocupada carregando ela pra cadeira de roda, né? Aí não tem o que fazer. E aí? Aí não. Meu nome é Edson e gostaria de contar um caos que me aconteceu enquanto eu ouvi esta merda que vocês chamam de podcast. Gostei. Cheguei em casa após um longo dia de trabalho e isso não é código para sexo. Nem tinha entendido como código, tá? Não imagino. E fui fazer as tarefas de casa antes que minha esposa chegasse e me batesse. Muito bem. Eu também faço isso. Isso é código pra sexo. Se bateu, já dá aquela ereção. Exato. Como eu costumo ouvir esse podcast há um tempo, resolvi realizar as tarefas do lar ouvindo as suas vozes de pato estuprado. Mais uma imitação de Wesley Zop, mundialmente reconhecida. Como que é essa imitação mesmo? Algo do tipo. Depende do tamanho da piroca que estupra. Também, claro. Comecei a recolher os lixos da casa, que estavam há dias sem trocar, e carregá-los pra fora. Eis que então a desgraça aconteceu. Quando estava chegando na porta de casa pra deixar o lixo lá fora, a sacola de lixo orgânico rasgou. Que bonito ele separar os lixos. Isso daí é muito bonito. Parabéns, né? Ecológico. Consciência. O Nilmar tem um discurso bonito sobre aí separar o lixo. Você poderia fazer essa conscientização pro nosso ouvinte, por favor? Separa o lixo, gente. É isso, mano. Caralho. É o poder de convencimento, cara. Obrigado, obrigado. E use filtro solar também. Aí já não tem nada a ver, né? Ele quer que a gente use filtro solar agora pra ele passar aí nas nossas costas. Não vai acontecer não, cara. Ele fala, o saco de lixo orgânico rasgou espalhando todo aquele chorume pelo meu sofá da sala. Mas o pior não foi isso. No exato momento em que a sacola rasgou, minha esposa abriu a porta e viu aquela cena deplorável como o Zop. Peraí. Resumindo, apanhei de qualquer maneira e ainda tive que limpar toda aquela mistura de pina colada e feijão com fungos no sofá. Agradeço a leitura, beijo na bola esquerda de vocês, no caso do Gabriel pode ser na monobola. Enviado do meu vibrador tailandês de três velocidades. Obviamente o Schwarzenegger 3000 é o único que tem três velocidades. Não que eu saiba nem que eu revenda, não é isso não. O próximo e-mail, Mário Calderaro Neto. O assunto é programa de índio / derrota. Mário Calderaro Neto, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Esse é o título. O cara é violonista, o cara é bom. Como vão, chorobosos? Meu nome é Mário Calderaro Neto. Mas puta que pariu! Quantas vezes vai falar o nome desse filho da puta que você tem que falar aqui? É carteirado, o cara é ministro. Entendeu, caralho? Manda o cartão na próxima, porra. Eu acho que James Bond fala o nome dele quantas vezes? Mas o cara é James Bond. Mas você não sabe se o cara é James Bond. Bom. Aí não ele fala mesmo. Mário Calderaro Neto. Dilmar não faz... de ideia do que ele tá falando mesmo. Fácil. O James Bond, ele fala o sobrenome primeiro. Ele não fala meu Calderaro. Meu nome é James. Ele não fala isso. Meu nome é James. James Bond. Meu nome é James. Todo mundo. Beleza. Ah, tudo bem. Eu confundi. Não, ninguém quer ouvir. Quando o cara fala meu nome é Bond, daí o pessoal, nossa, que nome estranho. Ele não, é James Bond. Sim. Ele fala... Esse é o meu segundo e-mail para esse que é o melhor pior podcast, o meu favorito de todos. Espero que a gente tenha lido o primeiro e-mail dele. Acho que sim. Na minha opinião, para que se tenha um programa de índio, é necessário que se esteja em um lugar escroto com pessoas para te julgarem e com uma baranga no qual você não pegou. É regra. Não é? Churrasco de família, provavelmente. Provavelmente. A baranga é sua mãe, né, normalmente. Mas que bom que você não pegou. Não é pino. Não, tô te discriminando, tô até incentivando a permanecer assim. Essa história passada nos anos 90, quando eu ainda fazia faculdade de odontologia em Valença, Rio de Janeiro. Naquela época eu tinha o costume sadio de encher o rabo de cachaça e chegar em qualquer ser dotado de buceta. Um dom, pensei. Porque tem gente que escolhe demais, Wesley Zop. Tem. Tem gente. Eu não quero falar nomes, negão, aqui não. Não é um nome mesmo. Exato. É um atributo. Mas dá pra entender, né, mano? Que o rabo já vai estar ocupado com cachaça, não tem como pôr um pinto, né? Exato. Não tem que procurar a buceta. É verdade. Tá justificado. Numa das minhas aventuras, na única boate da cidade de Valência chamada Escândalos, pra lá de bêbado e cheio de tesão, me deparei com uma tímida princesa dançando sozinha na pista, em meio às luzes e fumaça. Pensei que daquela vez eu finalmente ia traçar uma gostosa! Ah, boa! Tocava uma música perfeita pra meter e mamar. Alguma música do El Chan. É que ela faz a cobra subir, né? Exato. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Fecha a barriguinha. Usei de toda a sensualidade pra conquistar aquela gata. Foi estranhamente fácil. Dancei, beijei, paguei cerveja. Andei de bondade e apresentei a minha gata pra todos os meus amigos. Até marquei de encontrar no dia seguinte pra repetir a dose e, quem sabe, realizar um batistaca. Muito bem. No dia seguinte, ressaca. Acordei babando colorido, mas uma coisa me motivava: encontrar a gata da noite passada. Boa. Quando cheguei no local marcado, ela não estava. Só vi uma garota esquisita que sorria pra mim. Cilada, Bina, cilada. Com seus dentes tortos e corpo esquisito. E a gata que ele foi, não tava lá. Às vezes mandou outra pessoa, né? Ah, também, às vezes é medo. É. Em um flashback, reconheci a essência da gata na noite anterior, emanado daquela carcaça. Mas olha que bonito, cara. A essência da pessoa. É bonito isso, cara. É mesmo bonito. Bêbado, ele entendeu a essência ali. Eu poderia ter ido embora. Eu poderia sair correndo gritando, mas pensei, o que é um peido pra quem está cagado? Exatamente, não é nada, bicho. Né? É só um sopro de ar. Exato, mas depende, se for uma pessoa peidando em você, se julgando no direito de peidar em você porque você já tá cagado. Ah, não, mas eu acho que é você peidando. Ah, não, aí tudo bem, aí não tem. Ela me convidou pra ir a um lugar aconchegante de nome Ramadã. Provavelmente um culto religioso. Uma seita. Rapida... Não serve em pão de cesta. Não. Rapidamente tracei um plano de contenção de danos que consistia em me esgueirar pelos cantos escuros pra ninguém me ver com ela. Mas, porra, ia pegar, bicho. Claro, pega. Não ia desistir, não. Fala, eu pego escondido, mas eu traço. Pega, filho. Eu traço essa tortinha aí. Eu quero é gozar. Eu quero é gozar. Eu só quero gozar, cara. É só levar na viela. Anderson Negão. Ah, eu vou contar uma história aqui que não foi pra esse podcast. Mas Anderson Negão, esses dias, tava sendo chavecado. Talvez eu já até tenha contado, mas... quero ressaltar. Vale a pena. Vai. Refresca a memória. Estava sendo chavecado por uma menina toda bonitinha. Uma só? Ah, você vai falar de uma só. Seus 20 anos. Sim. Porra, Bonilha. Qual a última vez que uma menina de 20 anos te chavecou? E você é bonito. Pô, cara. Faz tempo. Eu tinha 20 anos. Faz tempo. Faz 13 anos aí. É. Porra. É, a menina tava chavecando quando, de repente, salta o centroavante da boca da menina. A jaqueta voa. Você sabe quando o centroavante vai ficar impedido? Foi isso? Ele saltou na frente da zaga. O dente da menina caiu no tênis dele. Nossa. Ficou enfincado ali. E ele falou que a partir disso, broxou. Francamente, meu, você não entendeu? Ela abriu uma janela pra você, caralho. Tava linguada, ali na linguada. Ela tava diminuindo a possibilidade de arranhar. Rogério Bem. Aí, a partir disso, ele não pegou a menina. Não tô aqui pra julgar ninguém, não. Não, um pouco sim. Não, um pouco tô. A vida é feita de julgamento. Mas ele não pegou a menina por causa dessa bobagem. Depois ela ficou mandando no Facebook, indiretos, falando que já estava fazendo um tratamento dentário, sem ele ter perguntado. Ele nem perguntou. Ele não falou nada. Ela foi justificar. Ela foi... Ah, nossa, eu queria tanto ir no cinema hoje, mas tô fazendo um tratamento dentário. Nem tava no assunto. Já quer. E aí, Rogério Bem? Ah, que ela já quer? Ela ainda quer. Ela ainda pô, quer. Pô, negão, a vida é feita de oportunidades, cara. Mano, sabendo rezar o Pai Nosso, não importa se não tem hóstia na igreja, caralho, vai rezar essa missa. Nem sempre. Nem sempre você vai sair com um carrão. Às vezes você vai sair de bike. Mobilete. E bike. Na descida vai na banguela, né, Wesley? Gênio! É um mito! Ele fala, andamos pra caralho. Aí, ó, tava a pé, bicho, pra pegar a torta. Até chegar na porra do bar. Quando chegamos, o bar estava silencioso, com o único tiozão atrás do balcão com uma puta cara de cu. Também tá trabalhando 3 noites sem receber. Ah, claro. Claro, sendo o cara secar torta. Exato, a torta era o amor da minha vida, pô. O que me assustou foi que no fundo do bar tinha um enorme crânio de boi, preso na parede, com duas lâmpadas vermelhas nos olhos e uma plaquinha pendurada onde foi o focinho, escrita com as letras iguais a do Iron Maiden, Ramadã. Pensei horrorizado, meu Deus, vou ser sacrificado pra esse tal de Ramadã. Eu precisava ficar bêbado rápido, mas a única coisa que tinha naquela birosca era vinho quente na caneca. Após algumas canecas, ela já não estava tão feia. E o Ramadã não parecia tão assustador. Resolvi chamar ela para conhecer minha república. Mais uma vez andamos pra caralho e aproveitei para ir dando uns pegas para deixar ela no pique da meteção. Tá vendo? É isso, tá entendendo, pô? Essa é aula. Ah, esse é faca na caveira. Tenta achar a bunda ali, dá uma apertada. Dá uma zoada, porque ela anda torta, dá uma zoada. Ah, vai dar mancada, hein? Exato. E ela é tortinha, você não precisa nem pedir pra rebolar. Exato. Quando sentar, já tá rebolando. Né? Exato. E às vezes seu pau é torto, já entra reto. Primeira vez que vai entrar reto. Exato. Mais uma vez, Deus olhou pra baixo e disse, hoje não. Quando abri a porta da República, quase com o pau pra fora, mas interessante abrir maçanetas desse jeito aí. É no mínimo diferente. Lá estava um de meus amigos, bebaço, só de cuecas, assistindo TV, comendo um hambúrguer que pingava gordura. O melhor hambúrguer. A mulher pediu pra ir embora. Eu terminei a noite com as bolas azuis e vomitando todo aquele vinho merda que eu tinha tomado. Nossa. Pode ser que ele tava vomitando também de dor nas bolas, né? A famosa dor nas bolas. Mulher, você quer acabar com o homem? Vou dar uma dica pros ouvintes aqui. Leve ele quando o pau tiver com aquela veia do meio saborosa, estufada. Dá umas 3 mamadas boas. Aquelas 3 mamadas. Mamadinha. Aquela molhada. Aquela molhada. Aquela que desce molhando, sabe, secando. O cara chupado e um beijo no final. Isso, aquela que engana o cara, que ele pensa, nossa, se aparecer 10 mulheres aqui, eu como as 10. Vai, pô, vai trepar 3 minutos e vai cair de lado. Sim. Faz isso e deixa o cara falar, ah, não, tem que ir embora. Porra, vai ficar aquelas bolas. Amanhã eu acordo cedo. Aquelas bolas duras. Vai ficar aquelas bolas duras, bicho. O cara vai bater uma pra aliviar, faz até estalactite. Não, o cara não vai conseguir bater uma, porque só de relar nas bolas dele já vai doer. As bolas vai estar inchada, parecendo a cabeça de criança o negócio. Vai estar uma beleza. O cara vai pegar uma injeção no pau e sugar o que tem lá, cara. Por que o negócio vai estar assim? Não, então não façam isso, não. Você tá errada. Tô falando, se quiser... Ferrar a vida do cara. Tipo Wesley Zop, sei lá. Não faça isso com Wesley Zop, não. Próximo e-mail, Alisson Bárbara, lembrando que Alisson é nome de filha da puta. Eu gostaria de deixar ressaltado aqui. Mas Bárbara não. Não, Bárbara não. Nem todo Alisson é filha da puta, é o título. Ah, não sei não, hein, Wesley Zop. Olá, dementes, me chamo Alisson. No episódio 65, meus recordes mundiais, Anderson Negão diz que foi caguetado enquanto colava por um colega de sala chamado Alisson. E para completar, o mendigo Alfo completa que todo Alisson é filho da puta. Pois bem, venho aqui em defesa dos Alissons do mundo dizer que nem todas as nossas mães vivem no meretrício. Muito pelo contrário, são mulheres muito trabalhadoras. Trabalham durante dia e noite e nos enchem de orgulho, mesmo quando tarde da noite e embriagadas trazem o padre Walter, que entra em casa de mansinho, não sei o porquê, ou um outro sujeito maltrapilho, os quais ela acolhe de forma carinhosa em seu quarto. Portanto, Em nome dos Alissons do mundo, eu peço para que essa ofensa seja desfeita. E como forma de retratação, encaminho uma pergunta polêmica para cada participante desse podcast. Você entendeu que é para cada participante ou não? Entendi, mas antes eu não vou me retratar porque esse e-mail foi enviado por um filho da puta chamado Alisson. E não tem nada a ver com a mãe dele. É, a mãe dele que se foda, é. Bicho. Primeira pergunta para Anderson Negão. Boa. Vai. Por ter citado o sagrado nome dos Alissons em vão, eu pergunto. Você está caminhando numa praia deserta e os seus pés começam a doer devido à areia quente. Toma. E um duende aparece para lhe ajudar e lhe oferece uma das duas opções. Havaianas ou Rider. Oh. E agora? Na praia Havaianas. É lógico, você é ridículo. Você é o quê? Você é da Zona Leste de São Paulo pra usar Rider? E usa Rider aqui no, nos braços ainda? Com a melhor maneira de correr atrás de um pipa. Pra mim... Por ter dito que todo Alisson é filha da puta. Você está caminhando na mesma praia, porém calçado. Espero que de sapatênis e meio até as canelas, porque é assim que se deve estar na praia. Que é o jeito correto, né? É. Mas o sol está queimando sua pele devido ao avançado horário de 2 da tarde. Um duende aparece para lhe ajudar e oferece as opções. Uma sombrinha sob uma tenda com um drink gelado ou a Cameron Diaz de biquíni passar protetor solar fator 40 em seu corpo. E não. Aí? E aí? Cara, eu vou pegar a tenda e o drink gelado, porque a Cameron Diaz, se fosse na época do Quem Vai Ficar com Mary... Valia alguma coisa. O Máscara, o Máscara! Oh, porra, do Máscara é melhor. Agora a Cameron Diaz hoje... Ela devia ter usado o filtro solar. Descuidou. Exato. Já foi melhor. E vem querer passar pra mim, filtro solar. Não sabe o que tá fazendo. E fora que filtro solar é coisa de bicha, né? Todo mundo sabe. Oh, para de passar em mim, então. Jamais. Muito bem, agora... A pergunta para aquele que caga na lata e nega tudo junto. Você está caminhando na praia de boa, com protetor solar devidamente calçado de seus chinelinhos e tomando um líquido para se hidratar. É o correto, né, cara? Exato. Você tem que pensar na hidratação. E você é um cara que cuida da sua saúde mesmo. e da aparência também. Eu cuido. Exato. Você é até dos vigilantes do peso agora, né, cara? Colesterol bom. Não é pra falar, não, mas... Um duende aparece e troca a mente do seu pai e do seu sogro. Mas, porra... Tá. Wesley Zop não tem mais pai, tá morto. Mas eu não bem. Tenho mais sogro ele também. Ele não tem mais sogro. É. Assunto é necrofilia, vamos lá. Exato, tá. Então vamos ver a pergunta, daí eu adapto aqui, ó. Tá. Para que eles voltem ao normal, você precisa ser currado por um deles. Se tratando de uma maldição, não é possível escolher outra opção. Tá, mas só para entender, quem veio oferecer isso daí foi aquele duende caiçara também? Sim, tá. Exato. Para vocês é chinelinho, é tenda. Mas era necessidade, ele viu o que a gente precisa. eu não preciso que os dois toquem. Não, mas você precisa ser currado. Não, é o desejo que você quer. Ele vê o fundo do seu coração. Exato, ele vê a verdade. Verdade da tua alma. E a verdade da alma de vocês era qual chinelo usar, o outro drink, é que você já tava ou Cameron Diaz. Como me proteger do sol. Tá vendo como assim? Como proteger do sol? Só o Astro Rei. É verdade. Tá vendo? Uma coisa bem maior do que uma rodada de cu bendada. 3 horas. Tá, e eu já tava protegido. Com o pai morto, então um zumbi do seu pai. Um zumbi do meu pai. Ou qualquer sogro do mundo. Você pode escolher alguém pra ser seu sogro. Mas, não, tem razão. Pense. Vê seu pai mais uma vez. Te currando, sim. Eu tenho que ser currado pelos dois? Só pra não, entender. Por um dos dois. Ah, eu tenho que escolher qual? A saudade do pai bater. É, a saudade de falar mais alto. Ter te abandonado quando você era criança. Exato, ter vindo roubar do seu carro. Ou você pode escolher agora a mulher dos seus sonhos através do seu sogro. Através do sogro. Ah, tá, certificar que ele vai ser meu sogro, eu fico com a filha ainda. É, se não, não tem outra forma, né, meu jovem? Talvez não, ela vai ver... Não, é um vínculo de sangue. Ela vai pegar você, ele currando você, vai terminar, porque afinal é traição com o pai. É bem nojento. Acontece. Mas por um momento você vai falar, por exemplo, ah, peguei a Michelle Pfeiffer. Vocês combinaram de namorar no bate-papo da UOL. Pelo menos isso, entendeu? Tá. Ah, então escolher qualquer sogra, né? Eu posso escolher um cara... pequeno. Pode. Mas pequenos às vezes tem pau grande, não sei. Japonês. É, aí sim, japonês todos tem pau pequeno. Japonês pequeno. Mas ele pode enfiar aí, ó. Não. O braço. Mas também tem essa opção? Não, ele vai te currar, cara. Currar é ali, ó. Não é, importa se é com o pé, caralho. É, imagina um cara te comendo, olhando pros lados, pra saber o que ele vai enfiar no seu cu. É vassoura, é rodinho, é cacto. Escolho qualquer sogro. Não, escolhão. Qual tem que sogro? Falar qual sogro? Kid Bengala. Não, Kid Bengala é muito... Sogrão, comum, sogrão. Comum. Motumbo, não. Motumbo. Sérgio Reis. muito bem, parabéns. Nem sei se ele tem uma filha. É, mas... fica tranquilo, não vai pôr uma rola, não vai pôr um berrante. Não, mas fica tranquilo, que panela velha que faz comida boa. Boa, gostei. Aê, meu jovem. Após este e-mail, estamos devidamente quitados. Obrigado, Ifui. Você gostou da sua pergunta polêmica? Eu gostei muito. Estou fã do Sérgio Reis. É, eu achei meio desigual, você levou vantagem, né? Isso é verdade. Por quê? Porque Alisson é tudo filha da puta, é mesmo. Tudo cuzão. Aposto que foi esse Alisson Bárbara que te cagou em todo. Certeza, esse filha da puta. Ó, e tem outra, hein? Eu não tinha nada contra Alisson. Até hoje. Agora eu tenho que concordar com vocês. Podia ter fudido com ele e falado que ia ficar com a filha dele, mano. Olha só. Não, mas aí... Aê! Você ia fuder ele duas vezes, que ele ia ser obrigado a te comer ainda. Ele ia pegar AIDS. Aí, caralho. E aí? Mas se bem que eu acho que você não tem AIDS não, porque você tá meio gordo. É, aí, quem dera eu tivesse. Essa daí dá uma secada aí. Mas tá bom. É verdade. Próximo e-mail, Cláudio Pico. E aí? Ficou bêbado de coquetel, né? Meu Deus. Caralho, o assunto que Cláudio Pico lhe manda é pequenos prazeres. Ele manda falando Marimar. Au! Ele mandou assim? Tô rindo até agora da vírgula. Vírgula cantada aí pelo nosso querido Olavo do Tambacast. Ele fala um pequeno prazer que não citaram é achar uma última cerveja no freezer que ninguém notou. Porra, ainda mais esse calorão isso que é tá bom. O estúdio aqui. Só queria falar isso. Amo vocês tal qual uma patricinha rica que ataca mendigos na rua. Fico feliz. Observação, dentistas são criaturas das trevas. É verdade, veja Mário Calderaro Neto. A necessidade de se autoafirmar sempre, falar seu nome, porra, é verdade. O próximo e-mail de Renan Santana Mota, o assunto é faça-se justiça ainda que o cu pereça. Preconceito e críticas sociais fodas, porra. Caralho. Pode ser um nome de livro isso aí. Polêmica. Vocês estão ficando famosinhos, hein? Ele fala, a podrosfera irradia de felicidade com um programa que falha miseravelmente em ser o pior podcast brasileiro. Isso por quê? Porque o Anderson Negão fica indo lá na padaria, não paga, e ainda fala, ó, sou lá do Chorume. Eu não vou pagar porque você sabe quem eu sou! Sou do Chorume, cara! Ele dá uma carteirada de bosta, né? Exato! Eu sou substituto no Chorume, irmão! Preciso pagar, que o cara gastou R$500 lá em você bala de coco. Você sabe com quem você tá falando, irmão? De novo você fez isso? Aquele dia eu não paguei, só pra ficar claro. Não, eu sei que não. Wesley Zop, pra você que entregou um envelope de R$5.000... Veio não me lembre dessa merda. E que hoje é a quantia que você deve no banco. Mas é mais ou menos isso. Veio dizer que a lei do retorno estava nele próprio e você deixou escapar a chance. Explico-me, ele fala. É. O artigo 1234 do Código Civil trata do achádego, a recompensa que a pessoa que acha algo tem direito quando restituir o objeto. O artigo diz que aquele que restituir a coisa achada nos termos do artigo antecedente terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor. E a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa se o dono não preferir abandoná-la. Parágrafo único. Na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono ou o legítimo possuidor. As possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Era seu direito, portanto, pelo menos 250 pila. Valor simbólico para um cidadão de bem cristão que ama a justiça e o próximo como a ti mesmo. Então, tudo bem, parece muito bonito. Mas eu entreguei o envelope e o cara foi embora. Ele não me deu nada. Deixou na mão. Ou eu teria que ter pego antes. Essa aqui é a minha recompensa. Ah, mas, Wesley Zop, eu ainda acho que você fez certo ali, cara. Desculpa. Não, desculpa. Não. Então vou contar outra. Não, tudo bem. Vou contar outra. Aconteceu essa semana. Ah, que bom. Não, tem certeza? Eu não vou contar pra vocês verem quão bosta eu sou. Lá no banco, perto da sua casa, tem um envelope com 5 mil reais. Não quer parar agora? Não tem mais. Parei no posto, abasteci, falei, põe 30. Tá, o cara abasteceu, foi dar o troco pra mim, ele falou assim, dei 50, foi dar o troco. Deu em notas de R$2. Te voltou 7 mil reais. Não, me deu em troca de R$2. Então, 10 notas de 2. Concorda? Sim. A conta é essa. É pra ser. Preciso conferir? Ele falou, confere. Contei todas ali. Falei, não, tem nota a mais. Mas não reparei, só vi, contei as notas. Fui ver, uma era de 100. E eu devolvi. Olha, eu tinha as 10 de 2 e uma de 100. Ah, você tinha 120? 120 ele me deu de troca. Mas às vezes não tinha espaço na sua carteira, se ninguém vê. Não, a culpa não. A não, culpa não é dele. Não, não, é raio humano. A culpa é da desgraçada da minha mãe. Não, a culpa é sua. A minha? A culpa? Ah, então pode ser minha. Porque você conferiu o dinheiro. Eu não precisava ter conferido. É. E se você enfiasse o dinheiro, fosse embora, chegando na sua casa, se fosse comprar pão, uma nota de 100zão lá brotando. Perdeu a puta daquela semana, né? Ele fala, vem do Douglas falar sobre seu preconceito contra as mulheres grávidas? Me sinto bem mais à vontade para desabafar para vocês algo. Tenho um preconceito enorme com grupos de família no WhatsApp. Por exemplo, quando nasce a porra de uma criança, os pais acham que aquele acontecimento deles deve ser universalmente conhecido. Isto significa que todo dia você tem que excluir da mídia do celular as 20 fotos do bebê que postam no grupo. Fotos que no fundo ninguém pediu, ninguém se importa, só comentam porque querem fazer média. Se você é um pai chato, escute isso. Ninguém quer saber do seu filho e é por isso que ele é seu. Isso é verdade. Ah, mas isso é verdade, tem razão. E normalmente é o quê? Aquele pai que não é um cara muito tecnológico, daí ele tira 20 fotos iguais. Ah. E daí é só o bebê ali com cara de... Tá dormindo. De merda. Tá dormindo. Normalmente é isso mesmo. Mas vou te dar uma dica aí pro Renan. Configurações do WhatsApp, não baixar arquivos automaticamente. Muito bem lembrado. Eu faço isso. Entendeu? Então aí não precisa ficar pagando. Filho ou bloquear o WhatsApp? Bloquear o WhatsApp. Mas por via das dúvidas, eu faço os dois. Exato. Estive aqui pensando, será que o tema críticas sociais foda dá alguma pauta para o podcast de vocês? Aqueles dizeres e aquelas frases pronunciadas com um tom sábio e a cara de genialidade que no fundo são a mais pura besteira. Exemplo, metade do mundo sofre de obesidade enquanto outra metade morre de fome. Capitalismo maldito. Se sobra num lugar, falta no outro. Tá, daí o cara vem e fala assim, vai... Tá sobrando, hein? Você tá gordo, tá faltando comida na África. Foda-se, irmão. Não tô na África. Você vai pagar a passagem pra ir lá na África levar comida pra ele? Se pagar, eu até vou. Leva. Outro exemplo. O brasileiro culpa corruptos que roubam bilhões... Mas joga o lixinho na rua e estaciona na vaga de deficiente. Hipócritas! Fascistas! Tarados! Comunistas! Toda vez que eu paro na vaga de deficiente, eu saio mancando o caminho todo, que é pra, não, né, pra me sentir, pra me adaptar, pra fazer valer aquela vaga. Exato. Não é bem. Cara que joga um lixinho na rua. Sei lá, papel de Babalu Banana. Meia jaca. Papel de Babalu Banana. Já que é orgânico. Mas às vezes pode virar jogar. Virar tubo no asfalto, filha da puta. Mas lixo orgânico você tem que jogar na rua mesmo. Ah, mano. Tá. Já é o normal. É orgânico. É, tem razão. É, tem que alimentar os urubus. Não é que não sou fuck, né? Então, as feiras públicas não limpem depois que vocês vão embora. Fica aquela merda lá. Tem pessoas que vão pegar coisas da rua igual a mãe do Paulinho Siqueira, irmão. É verdade. E recicla. Ela vai pegar o nabo do feirante. Ah, não, mas acho que daí não tem nada a ver com a hortaliça, né? Então, jogou o papel de Babalu Banana. Esse cara não pode criticar, por exemplo, tio do Zop, que roubou bilhões. Não pode, cara. É como diz na Bíblia Sagrada, não tem pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Porra, aleluia! Tá entendendo isso daí ou não? Pode voltar a passar filtro solar, né, gente? Isso é mole bronze, pode passar aí. Muito bem, ele fala, uma vez estava na fila do restaurante da faculdade e um homem olhou para os cachorros do campus. Lá existem 7 para cada estudante. É as cotas para cachorros da universidade hoje. É bom, é bom. Cachorros têm o direito de estudar também, ninguém fala isso, Wesley Zop. Mas tem que estudar. Queria deixar um momento polêmico aqui. Muito cachorros bem. Indo para a faculdade, tem professores universitários que atropelam. que chutam porque não querem que ele se forme. É claro, é verdade. É a disputa, a concorrência. Exato. Muito bem, ele fala, lá existem 7 para cada estudante, uma garota estava alimentando aqueles pobres seres. Os dela ali, né? Os sete dela. Porque na verdade ela trabalhava na cantina da escola e os cachorros estavam ali consumindo ali, normal. O homem vira para mim e disse, olha só, se fosse um garoto de rua, ninguém estaria alimentando. Eu só respondi, é verdade, mas em compensação ninguém castraria um garoto de rua pra não reproduzir outros garotos de rua. Exatamente. Uma nova política nasce agora, nesse momento. Exato. Castração Existe química. Existe a chance, dependendo de como foram as eleições, que isso venha a acontecer. A gente pode começar a lutar pelas meninas de rua também. Vamos lá. Nenhum daqueles cachorros abre tramelas. Mas eles possuem uma tática para pedir comida na cantina. Chegou perto de um estudante e ele com dó deu um pouco de empada para ele. Empada de pomba. Claro isso aqui. O dog lazarento esperou o estudante sair e foi para uma outra mesa de estudantes. Só que desta vez, a pata com machucado misteriosamente foi trocada. É o último. Sem artes cênicas, irmão. Exato, e outra. Ele ficou apoiado numa pata só. Pode realmente ter dado uma dorzinha naquela que apoiava e ter que trocar ali. Ele nem tava com problema na pata, ele tava poupando. Só, exato. Né? Ele passou a mancar com a pata esquerda, esquecendo-se aonde que se encontrava a sua deficiência. Ele sabe onde se encontrava a deficiência, cara. Na pobreza dos cachorros. Eu acho que tem que salvar todos os cachorros. E os meninos de rua? Não, isso aí não. Isso, tira as faixas de pedestre, atropela todos esses filhos da puta. Então, acabou o problema. Mas a famosa castração química dele é atropelando. Mas para pros cachorros passar. É. Claro, sim. Arnaldo, eu te amo, você tem um excelente gosto musical e sonho um dia escutar sua voz. Você pode ligar pro 0800 Arnaldo, que ele trabalha no telesexo. Telesexo do Arnaldo aí. 900 Arnaldo. Ah, é? Tá cobrando agora. É a crise, né, cara? Uma ligação de graça no telefone, né? Uma ligação do celular pra Curitiba. Exato. Abraços, esse foi o meio de Renan. Próximo e-mail, Priscila Souza. Preconceito nosso de cada dia é o assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos laberuchos que me fazem parecer retardada socialmente por rir sozinho em todo lugar. Mas também rir feito uma retardada. É, aí não tem mude sua risada. Exato. Entre na escola de teatro Fernanda Montenegro pra aprender a dar uma risada aí que não pareça de retardado. Uma risada de diplomata. Uma risada de tia saudosista que faz bolinho de chuva. Seria como, Wesley Só? Ou de embargadora. Ou uma risada aí, por favor. Me chamo Priscila Souza, tenho 33 anos, moro em São Paulo. Venho por esta missiva dizer que o nosso querido host Ganso virou o muso das mulheres child-free, ou child-free. Sim, sim. Daí ela põe uma tradução. Que não querem filhos, é isso? Child-free, mulheres que não querem parir e nem exercer maternidade de nenhum modo. Muito bem. Então agora você é o agora o ídolo delas. Eu sou uma child-free. Mas você não tem mais como ser. Por quê? Eu nunca pari, Wesley. Não, nunca pariu? Não, nunca pariu. Uma maçã do amor me falaram. Ah, é verdade. Você pariu. É verdade. E aí? Eu ainda precisei fazer o famoso aí... Puxei com os dois dedos o cu. Força manual. Exato. Não saía, Wesley Zop. Fiquei febril. Suou frio. A partir daquele momento, não desejei que nenhuma mulher parisse, porque sabia a dor que era. A dor que era. Sim. Porque uma mulher, quando pare, às vezes se caga. Eu, naquela cagada, quase saiu um filho. Tanto que chamou a maçã é chamada de Júnior até agora. Exato. Porque se você tem um útero, você tem que parir. Se não, você não é mulher. Então, eu não sou só child free, não, Wesley Zop. Não é só isso? Eu sou always free. Tudo free, Wesley Zop. Tudo não free. Sei falar. Word free eu sou. Coisa pra caralho free. Exato. Cara, se a pessoa não quer ter filho, que não tenha filho. E se a pessoa quer ter filho, que tenha filho. Às vezes a pessoa não quer ter filho e tem filho também. Já aconteceu na minha família isso aí, não foi comigo. Às vezes a pessoa quer ter filho e não tem filho. É possível. Muito triste. Mas existe muito isso sobre a mulher mesmo. Muita. Chega! Você não vai ter filho? Não vai ter filho, tá ficando velha. Ah, se você não parir, parece que você não cumpriu ali um ciclo social. Tá incompleta. É. Chega pra pessoa e fala, chupar meu pau, ninguém quer, né? Mesmo que for mulher. Mesmo que for mulher, dá certo. Você vê qualquer debate sobre isso. Só um hormônio e deixa o grilo crescer que vira um pau. Não dá nada. Aí você pode falar isso na discussão. 5 anos de hormônio e já tá um pauzinho. Exato. Maior que o meu, pelo maior menos. Tá. Um beijo pra Tami. Quase gozei quando você diz, porra, quem quase gozou fui eu, sabendo que eu... Quase fiz alguém gozar. Que é pra isso que a gente vive, né? Exato. Esse é o áudio, você não passa disso. Não, podcast não dá dinheiro, mas dá um prazer da porra. Você chegou no topo. Ah, que delícia. Não me importo com a sua gravidez, mas realmente tem grávida que fica muito chato. Eu sei que o Nilmar é tarado por grávida. Mas tem grávida que quer falar como a vida de grávida dela é toda grávida. É maravilhosa. É maravilhosa ou uma bosta, que ela tá peidando, tá mijando. Tá inchada. Eu não vejo meus pés. Pra mim, se foda, bicho, você e seus pés, essa é a verdade. Se você não é da minha família, eu não turei aí pra você. Depende do grau da família também. Depende. Ah, ainda tem essa também. Família não é parente, já tô falando. Ela fala, as mulheres grávidas acham que a prenhez e sua barriga são o centro do mundo, sendo que qualquer mamífera fica prenhe e pare. Não, é verdade. Acabamos de falar, tem algumas que querem e não tem. O Wesley Zop tentando parir aí. Não consegui. Prenhar faz tempo. Não fica assim não, mozão. A gente vai conseguir. Vamos continuar tentando. Vai. E aí, se você não der atenção, não ficar de bibibi, todas essas frescuras e imbecis, você vira um monstro sem coração. Não, que eu não gosto de ser chamado assim. Oh, mas é o nosso monstrinho sem coração. Do coração. Não me importo com você, não me importo com seu filho, eu simplesmente não me importo. Talvez esteja falando pra mim, mas... Mas bem. Você também não se importa. Ah, eu até que gostei dela. Eu tive empatia. Se ela ficar grávida... vou querer ouvir aí. Vai as... querer as fotos da criança. Saber como ela se cagou durante a... A semana. Pode acontecer. Ela termina aqui falando, adoro o programa e indico pra todos os loucos que conheço. Adoro vocês. Beijos, Priscila Souza. Mas indique pra pessoas normais também. Às vezes ela não conhece. Porque, ô louco, o que que tá acontecendo com os nossos ouvintes loucos? Recebe uma pensão, mas a pensão vai pra família. É verdade. E daí a gente querendo aqueles dois bola aqui, o que que faz? Família não deixa, porque acho que é loucura da... Vem doar esmola pro mendigo. Na internet. Na internet, e daí? Não, daí é mentira. Daí o que acontece? A gente não consegue nem juntar 20 mil reais por mês. Não dá, aí. Por isso que tá fraco. Então é a crise... E fora os loucos. Então, Pessoas normais, tipo quem? Tipo qual ouvinte lá que você lembra que é normal, mas óbvio. Cristiana Bruno. A mais normal, Cristiana. Claro. Exato. O Vitor lá que passou gelol no Uber, por exemplo. Sim. César Teruia. César Teruia é normalzaço. Então, esse tipo de pessoa. Só normais daqui pra frente. Melhor. Conheceu o louco? Não indico. Dica Los Ticos. É, pra louco, bicho. Tudo bagunçado lá. Os caras. É tudo improvisado. É, para o Chico Show. Aquela... Pô, não, pera aí. Chico Show é tudo. Tem o um Chico Show de notícias, tem o um Chico Show de improviso. Tudo é Chico Show. Né? Então, porra. Chico Show, quem sou eu? Chico Show indica. Esses foram os nossos e-mails da semana. Vamos para o episódio que promete, Wesley Zop. A presença deles aqui, Bonilha, Pino, bem, Pino irmão mais velho, que é o Ucho. Tão gordo quanto. Vamos lá. E Anderson Negão tá aqui, que vamos tentar passar ele pros losticos, né? Não, mas já vai hoje. O novo Ticano! Passa, Tico! Fala, Ticada! Tá contratado. Assina aqui. Anderson Negron. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... E se o mundo fosse acabar? Então vamos pra esse episódio que promete ser o quê, Wesley Zop? Promete ser... Terminólogo. Porra, eu não vou pedir nem mais opinião. Não, não. Não fale mais nada. Findouro. Findouro. Falei que não ia pedir mais nada. Ah, chupar meu pau ninguém quer. Eu que até queria, mas tá sujo. Todito me dio cuando al amor me llevó. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria, eu nasci batuqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Que Deus, que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar? Muito bem, Wesley Zop. Então vamos aqui para um podcast que quer questionar. Onde as pessoas falam sobre o fim do mundo? A cada 2 anos o mundo acaba aí. Ou pelo menos ameaça. É, tem fins do mundo, vários fins do mundo. Eu já sobrevivi aos 4. Você é um sobrevivente? Eu sou. Sim. Eu sou a lenda. É. E aí? E aí o pessoal fala do fim do mundo e sempre questionam vários podcasts. Fala, e aí? Se o mundo acabar? E hoje é nossa vez. E nossa aí? Vez de questionar aqui. Nossa vez de questionar sobre a possibilidade do fim do mundo. Existe aí um rumor que o mundo vai acabar um dia, Wesley. Qual dia? 2. Ah, agora eu vou ficar com medo de todo dia 2. Ainda bem que não é dia 20, né? Tem que postar minhas horas. Dia 2 dá até um favor. É, é um favor, meu caro. A questão é, e se o mundo acabasse? E aí tem pessoas que ficam imaginando o que fazer como se o mundo acabasse. E hoje é a possibilidade de você dizer aqui o que vai fazer se o mundo for acabar daqui um dia, uma semana, um mês, um ano. Só você sabe. Ah, isso que eu ia perguntar. Só eu tô sabendo. Só você, né? Tá sabendo. E aí, quero saber aí, Caio Urso. Imagina o mundo ideal que vai acabar. Você ficou sabendo, você abriu lá o biscoito da sorte. Só você. O mundo você acaba dia 2. Só pegou fogo na minha mão, só eu vou saber da verdade. Exato. Só, tá escrito assim, sorte de hoje. Sorte acaba dia 2. Fodeu. Cara, deu merda. Porque os chineses hoje em dia estão desbocados, eles querem... Cara, e aí? Sabedoria. Qual as suas vontades que você vai realizar, Caio? A primeira coisa, assim, a gente não tá dando a importância desse acontecimento, porque é algo triste. Vai morrer todo mundo, inclusive papai e mamãe. E eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe deveria enterrar o próprio filho. Então eu mataria meu pai e minha mãe pra começar, pra tornar a coisa mais justa, pra ficar mais tranquilo, entendeu? Assim eles não poderiam, eles não morreriam... Eles não teriam decepção de enterrar um filho. Exatamente, aí, não morreriam com esse desgosto. Então a primeira coisa... Pá na cabeça e de mamãe. E também não tem perigo de o mundo tá acabando. É, e eles estarem fazendo sexo e você presenciar essa cena. Jamais, né? Imagina essa saideira. É, no fim do mundo. Você fala, pai, mãe, o mundo tá acabando. Meu Deus! É o fim do mundo! Isso é o fim do mundo! E o fim do mundo é meu pai e minha mãe tá de quatro aqui, dois, com o vizinho atrás aqui. Porra, mãe, você e o tinha um. Acabando os dois! Não devia ter trazido ele pros Losticos! Porra, mãe, você tinha um cintaralho esse tempo todo, mano? Não dá. É foda. É uma decepção. Então mata os seus pais primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer pra, né, pra tirar o karma aí é matar papai e mamãe. Tá, mas vamos supor. Não, mas... Vamos, é. Então você vai matar seus pais e ser preso. Assim que você faz com o último ano da sua vida. Não, não, mas às vezes não é nem o último ano. É porque dia 2 apareceu. Pode ser daqui 20 anos. Pode ser. É verdade também. E aí? Então você mata as pessoas e vai preso. É isso mesmo. Dona Neide, uma santa, não merece isso. Quem não merece isso? Dona Neide. Dona Neide. A mãe do Ucho, uma santa. Dona Neide, maçã? Uma santa. Por quê? Ah, uma santa. Achei que você comia na bocada. Maçã. A Dona Neide, maçã. Eu não ia comentar da maçã. Por isso que ele quer matar a mãe na passada. Bem, meio doente. Caiu 20 anos preso, sem os pais. Não faz sentido. E matou os pais numa pasada. Eu fico impressionado de você esperar mais dele. Eu esperava um pouco mais. Não é violência, é higiene, cara. A gente tá lá cuidando, tirando esse pessoal que já tá velho. Todo velho tinha que morrer nessa época. Porque não é possível. Nessa época? Nessa época? Que época é essa? Dia 2. Ah, mas já vai morrer, porque é o fim do mundo. Não, mas você não sabe quando. Então vamos adiantar o negócio. Não é certo esse pessoal falar, eu vivi mais. Não, eu vivi pra ver o fim dos tempos. Você não, filho da puta. Daqui que eu dou um jeito. Vai matar antes, pra já poupar. É um ato de amor e carinho. O fim do mundo. Exatamente. Mas não, cara, isso é amor, cara. É amor, é carinho, é respeito. Já percebeu que você tá perdendo a chance de fazer uma suruba com seus pais e o Anderson Negão? Eu tava achando que o Ucho era o doente. Mas aí falou de incesto. Não, chamou, mas é, né? Que o Pino quer fazer uma suruba com os pais do Ucho. Aí todo mundo quer. Aí, quem não quer? Quem não quer pegar linha de maçã? Aí, quem não quer dar mordidinha nessa maçã? Eu não vou julgar. A pelvis do Anderson Negão, a maçã de mamãe e aquele queixo furado do meu pai que no oral... Acaricia as bolas enquanto tá... Encaixa. É uma ventosa. Eu chamo de porta-bolas aqui. Ele, mano, massagia. É um oral que tira até pedra no rim, rapaz. É. Aquele negócio é foda. Puta sucção, hein? É na soprada. Sai pelo cara, gospel. E o legal é que se você curte isofilia, meu pai, ele tá com aquela calvície aqui em cima, tá, parece um cu de macaco. Então dá a impressão que você tá comendo um macaco também, cara. É excelente. Isso é sensacional. É o famoso pai 2 em 1. Eu acho que um cara que aproveita bem... Não tem nada a ver com o fim do mundo, mas pelo menos sabemos que os pais deles são bem liberais. Entendemos. E tem apelidos de maçã e macaco. E eu achava que... O famoso casal babá, né? Maçã e macaco. Mamá. Preciso ir mais pra São Paulo. Cara, São Paulo é outro mundo. Cara, São Paulo tá aqui do lado. Lá nós somos liberais, cara. Ah, cara, é a cidade que não dorme, cara. Agora entendi por quê. Rogério Bem, cara, você tá aí pensativo. Tá quietinho. Ah, o que será que eu faria, rapaz? Não sei, a pergunta foi pra você. É, então você deixa eu responder, então, por favor. Tá tomando café no estúdio do Chorume. Coou, minha mãe coou mal esse café. Aí você já olha, tá no dando fim, vontade de você cagar. Olha, no fim da borra do café tá escrito: fim do mundo dia 2. Olha, mano, a primeira coisa que eu faria é sair sacaneando todos os meus amigos. Eu fiquei muito impressionado com essa resposta. Eu não sabia que ele tinha amigos. obrigado. Eu vejo dessa forma. Eles amigos, não. Amigos da escola e outras instituições que eu sou ajudam. Meio mobral, tá ligado? Mas como assim essa sacaneada? Ah, cara, cagar na caixa de correio, fazer uns bagulho bem besta. Assim, tá ligado? Mas e passar algumas mensagens, assim, não. Subliminares. Peraí. Você falou que ia cagar na caixa do correio. Eita, as funções. Antigamente, quando você era mais moleque, você não colocava bombinha na caixa do correio? Você vai falar que você nunca fez isso aí, estourava. Aí saia aquela velha. Só um minuto. Rogério, você é muito medíocre. Não, você é extremamente medíocre. Caralho. O mundo vai acabar. E a sua ousadia! Sim, ela vai cocô na lata! É zoar uma caixa de correio! Não. Ninguém usa mais caixa de correio, cara! Filho filho de uma puta! Ele quer zoar! É capaz do mundo acabar, eu... ninguém verificar a porra da caixa de correio! Eu, eu matei casal mamá e você tá cagando na caixa de correio dos o amigos! O cara matou o pai e a mãe pra não ver eles treparem com o Anderson Negão! Mas a ideia é essa, cara! É ser chucro, cara! É, tá, é tá. Ele vai ter o trabalho, subir no portão, ficar trepado, pelado, cagando na caixa de correio! Porque não, eu sou ousado! De rasgar o cu na lança! É. E o duro que a caixa de correio é uma fitinha! Vai ter que empurrar a merda com a mão ali! Eu sou ousado, cara! É, vai morrer todo, vai morrer todo sujo de merda! Vão ver ele cagando numa caixa de correio! Não, não vão ver! Lógico que vão! Porque ele quer sacanear, ele não quer ser visto fazendo isso! Ele vai dar madruga! Não, mas o Wesley Zobbs. Você não tá pensando, um cara que você fala, o mundo vai acabar, e ele fala que vai cagar na caixa de correio. Ah, esse cara não tem noção de nada. Né? Esse cara vai ser pego, mas não, tem razão. Esse vai cara de paulada esse antes. Esse cara vai ser visto. Acabar. Vai ter como fugir. Ele vai morrer de paulada antes do mundo acabar. Não, ele vai ser internado no manicômio ou vai ser preso também. Tem algum amigo meu que eu pego cagando na minha caixa de correio, mas eu boto tapa de mão aberta na cara. Olha, eu vou te falar, eu já perdoei cagarem na parede do meu banheiro, mas na minha caixa de correio não, mano. Aí já é uma afronta à família brasileira. Brasileira, não dá, não dá. Minha avó é carta, caralho. Não dá. Ah, mas não estamos aqui para julgar ninguém. Não, claro que não. Você é um merda, mas ninguém vai te julgar. Exato. Mas continue, tá? Me desculpa por ele. Tá. Caixa você de cagou correio. Numa caixa de correio, ninguém viu, vamos supor. Conseguiu. Qual é o próximo passo? Você não vai comer as verduras, caralho? Vai, eu bebi água em copo de suco. Eu sou louco, irmão. Quando ele enfiar a mão lá, que ele pegar na merda, ele falou, mano, acredito, o mundo vai acabar desse jeito. A ideia é essa. Nossa. A mensagem. Nossa. Aí mudou. Aí tem outra história. É, aí falou. Respeita aí, então. Ele não viu a bosta, ele pegou na bosta. Mas coisa que não existe também. Você vai sentir o cheiro. Ih, tem cocô aqui, que droga. Coloca com anel, coloca com uma mola, né? Não, a não ser... O cara vai inventar um dispositivo... De merda em caixa de correio. Mas melhor, eu quero ver. Não, não. Ele vai cagar em caixa de correio de cego. Ah, é aí que tá. Cego que estiver resfriado, que vai resfriado. Sentir o cheiro. Ah, cego resfriado. Um cachorro. Vai achar que é a bosta é do cachorro. Exato. Aí ele vai pegar, ah, tem correspondência. Nossa, merda. Bem, de novo. Rogério B. Eu sabia, eu reconheço essa bosta no paladar. Tá. Mas eu acho que cego Não tocaria na bosta dele. Porque, mano, cego, como é que ele... Quando ele sabe que é hora de parar de limpar a bunda, eles têm um sensor, eles sentem. O negócio é sensitivo, velho. Pode quatro quando dedada. Não tem mais bosta, não. Ou pode ser por margem de erro. Limpa 40 vezes. Vai estar limpo. Mas é que o... Vai estar limpo ou sangrando. Caixa de correio. Passa a mão 40 vezes pra ver se não tem carta mesmo lá dentro. Ai, só bosta de novo, igual meu cu. Pô, o cara não trouxe, né? Tipo, coloca a mão no rosto. O cara não trouxe. Nossa, igual meu cu. Tá? Ai, essa caixa de correio parece meu cu. Quem me mandou um milho, porra? Que essa coisa de manda pros outros, mano. Eu acho que daria certo se o Ben cagasse na própria caixa de correio dele. E eu ficasse cego, caralho. Não. Porque caiu do portão e furou o olho. Exato. Não matou, só chegou. Ficou espetado na lança. Muito bem, então quero deixar claro aqui pro ouvinte que temos Caio Urso com... Matando os pais e ficando o resto da vida preso. Patricida. Até o patricida. Mamacida. É o Caio Urso von Richthofen, né? Temos, então temos o Yubei, que vai cagar na própria caixa de correio, se cegar na lança do portão e algum dia vai falar, será que eu tenho carta? Tô tão sozinho porque eu não tenho amigos. Não tenho amigos? Não tenho amigos? Alguém será que me mandou carta? Vai lá mexer na caixa do correio. Aquela bosta já estragada. Já vai estar acostumado com o cheiro de merda dele, que ele vai se cagar inteiro. Então, porra, muito bem. É uma boa traquinagem. E aí, Anderson Negão? Você tá lá no meio da suruba. Certo. Com quem? Gozou na careca. Uma suruba com quem? Gozou na careca do macaco. Certo. Cara. Aparece lá na careca escorrendo assim, fim do mundo dia 2. Mas aí e tá. A fodinha de Pedro de Lara. Tal qual o guru do Gugu, exato. Assim, mais careca. Realmente na careca de um macaco. Não tem nada a ver mais com o pai dele. Não, é outro cu de macaco. Mas o macaco tava junto na suruba lá. Tudo bem. Sim, sim. Mas é outro. É outro macaco. E aí? Só você sabe, o Ucho... Ninguém sabe. O Ucho até te banca pra dar prazer pros pais dele nessa linha temporal. Não, você vai ser pago em frango frito. É. Tá, serei pago em frango e frito. E você pode usar todos esses frangos fritos pra trocar por um contrabaixo. É. Caralho. Que eu não sei tocar. Não, mas é coisa que é pra você saber. É. Na genética. Tá bom, um birimbau, vai. Vou ganhar um birimbau, vou ficar tocando, então. Não, pera aí, velho. O mundo vai acabar e você vai... E você tocando birimbau? Por que não? Eu vou ser loucão, tocando birimbau. Eu vou lá pra praça pública. É, largou emprego. Larguei. Larguei o casal mamá. Largou. No meio ali, nem gozei. Deixou o macaco triste. Deixou o macaco com as bolas duras. É o seguinte, mulher não vai ter largado, porque nunca vai arrumar uma, né? É. Mas aí que tá, eu quero ver se ele tá desapegado, Bonilha. Vai largar o carro? Porque você não vai ter como sustentar. É o ganha-pão, é o ganha-pão. Não vai ter carro. Eu preciso chegar até a praça pública. Não, que chegou, é do lado da sua casa. Mas você largou tudo? Não, vai ter que ir a pé. Tudo. Vai ter que ir a pé. Você vai atravessar a pé. Na faixa de pedestre aí. Eu não posso ter juntado um dinheiro. Não, não, você é tocador de birimbau. Faixa de pedestre não tem mais, cara. Tá, mas... Você é tocador de birimbau. Você trabalhava em troca de birimbau e frango frito, bicho. Que você dinheiro? Nunca recebeu dinheiro. O que é dinheiro pra você? Eu não posso tocar birimbau e ganhar umas esmolas? Ninguém vai pagar por alguém tocando birimbau. Tá. Talvez pague. Não, não é de muito difícil. Não, é difícil, mas talvez pague. A não ser que tenha um capoeirista junto ali. Mas ele só vai conseguir o dinheiro na praça pública. Que tem que ir lá. E tem que ir lá. Que ideia genial. Eu vou pra campeonato de capoeirista. Não, mas você não é capoeirista. Não, mas eu vou só tocar o birimbau. Aí... Capoeirista é igual Pokémon, cara. Só anda com o mestre Pokémon. Não. Cada capoeirista tem seu birimbau. Não, mas presta atenção na insanidade. Ele tem um birimbau. Do nada, ele vai pra campeonatos de capoeira tocar o birimbau. E o mundo vai acabar. Ele quer rodar em campeonatos de capoeira. Tá. Tocando birimbau. Campeonatos de dança. É a capoeira. Não, mas é como se ele fosse entrar. Coreógrafo, né? Entrar, mendigo da praça do birimbau. Eu não posso virar capoeirista? Não, mas aí que tá. O mundo vai acabar, você vai gastar o resto dos seus dias, talvez, aprendendo capoeira, é isso? Mas morrer em Malemar, né? Em Malemar. Não, você tinha frango e o birimbau, vou aprender capoeira com quem? E outra? Não tô aqui pra julgar ninguém também. Não, mas bem, você tá um pouco acima do peso. Um pouco, tá, um pouco. Vai acabar dia 2. Você já deve estar usando um sutiã 50 aí. A sua estrelinha já virou cometa faz tempo. Então, assim, nossa, você não vai ter que desempenho na capoeira. Tá aí o Pino, que é lutador. O Pino vai dar uma a galera fala uau. Eu quebrei a própria perna dando uma queda. Exato. Eu tava batendo no cara e quebrei minha perna. Puta, agora você acha que Negão, Anderson Negão. Só de falar no microfone já fica sem ar. Você acha que vai ser um exímio capoeirista aí, né? Pra entrar em campeonato. Pra entrar em campeonato. Não, ele não faz parte de academia nenhuma. Enquanto giga, toca birimbau. É. Ganha dinheiro. O céu é o limite. Acredita. Aí, ó. Basta acreditar. Bonito. Vai virar coach essa porra de autoajuda. Pode ser, não, pode ser. Se esse dia 2 estiver daqui 40 anos, é possível. É, né? 40 anos tocando birimbau, jogando capoeira. Cara. É o que eu falei, não toma aqui pra jogar ninguém. Ah, claro que não. Cara. Resumindo, você vai gastar o resto dos seus dias aprendendo capoeira. E tocando birimbau. Ele vai morrer gritando zum, zum, zum, capoeira mata a rua. Quando eu vou dar palestra sobre motivacional? Caralho, abraçar o mundo, como porra. A capoeira mudou minha vida. Você é o limite, Negão. Você é o limite. Você não vai dar palestra, você vai tocar birimbau. Negão. Em campeonatos de capoeira. Preste atenção. Não é que você não é capaz, não. Mas sim. Há um raciocínio lógico. É claro, pô. Claro, sim. Vamos seguir o raciocínio. Você vai estar vivendo na praça, mendigo. Antes você era um tecnólogo informática bem-sucedido com carro. Como a capoeira mudou sua vida? Você foi pra merda! Não, eu, quem vai querer essa palestra? Não, quem vai chamar pra palestra? Aquele mendigo lá que toca capoeira? Aqui em Americana, São Paulo, tem uns desgraçados de uns bolivianos que ficam tocando corneta lá. Ninguém vai chamar aqueles desgraçados pra palestra. Talvez. Talvez. Ah, o boliviano não talvez porque sabe. São imigrantes. Pra você sair do alto aqui, já que você é o loucão. O loucão da capoeira. Você, o loucão do berimbau. Você tem um berimbau que você toca mais ou menos. Tá. E aprende capoeira. Aí tá... Com mestres capoeiristas. Você entrar na biblioteca municipal e ver vídeos do ele YouTube. Ele vai aprender pela internet com professores americanos que lutam capoeira. Exato. Se o mundo acabar dali 40 anos, você vai... Você exibe o capoeirista. Sim. Mas ninguém vai te reconhecer. Você vai pensar, eu sou o exímio capoeirista. Mas ninguém vai saber. Mas no mundo dos capoeiristas... Não. Você vai, no máximo, você vai dar palestra de como tocar instrumento com uma corda só. Você vai ser o Metabi, cara. Dos Metabots. Você é um robô foda que ninguém reconhece. Ele vai saber que é foda, mas ninguém sabe que é foda. Mas ele vai saber que ninguém sabe que ele é foda, porque ele pode ficar frustrado e termina uma merda o mundo pra ele. Isso. Se ele só acredita que ele é foda e tem sucesso, ele vai morrer um pouco alegre. Ele vê que ninguém presta atenção nele. Ele vai falar, pô, eu sou o melhor capoeirista da minha geração que não teve chance. É isso que ele vai falar. Eu pergunto se coerência, porque sanidade a gente já viu que não é um negócio presente, né? Ele vai ser o Rubinho Barrichello dos capoeiristas. Muito bem, então. Muito bem, parabéns. Eu fiquei depressivo, não, mas porque tinha um começo tão bom, vou ficar loucão. Você esperava mais? Não! Eu esperava mais loucura. Eu gostei até que ele foi atrás de um sonho, entendeu? Não desistiu e teve perseverança, apesar de não reconhecimento. Isso acontece todos os dias, cara. Quantos mundos não acabam todos os dias, Wesley Zop, por falta de reconhecimento? Esse é o mundo dos sonhos. Você deu bom dia hoje pra aquela mulher que você deixou aleijada? Não, mas eu não vi ela. Mas não viu mesmo, atropelou. Eu não tenho nem o WhatsApp dela. Acho que fazer um outdoor ali onde... No centro da cidade, falando bom dia, aleijadinha. Acho que já ajuda, né? Já ajuda. Se eu te aleijei, bom dia. Exato, e uma foto. Oh. E uma foto sua. apontando. Tipo aquele Jesus que segue olhando, aquele quadro de Jesus assim que vai olhando a pessoa. Pode ser. Daí não é um quadro, é minha tia que acompanha a gravação aqui no estúdio. Não é um Jesus. Ela parece Jesus mesmo, velho. Confundi pela barba, foi mal. É que ela faz o cover do Pedro de Lara também. Excelente. Achei que era o Arnaldo. Wesley Zop, você aí, depois de Anderson Negão, Negãozar, como sempre, tava raspando sua careca. Ah, eu raspo mesmo. E caiu os pelos. Olha. No chão ou no na ralo, pia? No ralo. Ah, tá. Na hora que sua mãe foi limpar os pelos me que xingando, você deixou no ralo, ela tropeçou, bateu a cabeça, morreu e do sangue. Fim do mundo dia 2. Ah, eu pensei que ia ser dos pelos. Não, óbvio. Que profecia ocorre em pelos de ralo, bicho? Não sei. Não faz sentido, cara. Eu não conheço profecias. Profecias vêm de fluidos, meus dois óbvios. Todo mundo sabe, não de pelos. Tem razão. Tenho várias coisas que eu posso fazer. Ainda mais com o seu conhecimento técnico, científico e informacional, abre possibilidades. Porque, por exemplo, claro. Rogério Bem. O cara conseguiu pensar e cagar numa caixa de correio, entendeu? Então, porque foi o ápice. Porque a visão dele é limitada. É um desejo contido. Exato. Ele nem sabe o que a gente tá fazendo aqui hoje. Ah, eu não sou o Pino. Não, pro Chorume o Pino se prepara. Ele tem falta, Bia. Mas agora o Pino é do Chorume. Graças a Deus. E o Anderson Blancão, né? Tocando berimbau. É o Blanquito. É o Blanquito. É o Blanquito. É o Blanquito berimbadista. Vamos lá. É o berimbau. Então vai estar ali no sangue da minha mãe. Da minha mãe. Adotiva. Biológica. Biológica. Menos mal. Qual delas, né? Importante saber. Não, só tem uma biológica, que é mentirosa. Caralho! Por isso a pergunta, qual delas? Exato. Não tenho mais o que fazer, cara, a não ser uma coisa. Meu sonho desde pequeno. Eu assistia corridas de Fórmula 1. Falei, um dia eu vou correr nesse autódromo. Assistia todas ou não? Eu assistia, eu acompanhava. Falei, um dia eu vou correr no autódromo e tal. Eu tenho um carro chamado Indomável. O Indomável não chega até lá. Eu não ia conseguir correr com o Indomável. Até o autódromo. Até o autódromo. Não, mas até lá menos. Qualquer lugar, né? Não, tá pensando em Interlagos? É, vai mais perto. Tá, Interlagos. Não, quero saber exatamente. Não, Interlagos. Não vai chegar até São Paulo. Talvez não chegue até o pedágio ali de Nova Odessa, o antigo pedágio. Que não vai chegar até São Paulo. Vai desmontar verdade, no caminho. Né? Exato. Daí o que eu vou fazer? Pegar o ônibus? Não. Tirar carta de caminhoneiro. Olha aí. Invadir com o caminhão que eu tô tirando carta e fugir. Fugir da aula. Vou com o caminhão. Invado o Interlagos. Vai cabular a aula de direção de caminhão? Invado Interlagos. Espera aí, Wesley. E vou correr lá com o caminhão, bicho. Tá entendendo ou não? Tô correndo. Não, dia de Fórmula Truck, não. Qualquer dia que eu conseguir invadir lá. Acho que nem tem Fórmula Truck Interlagos não também. Não tem mesmo. Nem no dia 2. Mas não. Pelo menos dia 2. É, mas tem uma questão aí. Não. Quanto tempo demora pra tirar uma carta? 15 aulas, filho. Tá, mas... É isso. Não, mas o que ele quis dizer é que ele não vai ter a carta em si. Ele vai fugir com o caminhão da aula. Eu aprendi ali 3 aulas. Tá, mas os caras... Aprendi a dirigir. Mas até dia 2 não corre o risco de acabar a gasolina do caminhão e você tomar no cu? Eu também posso abastecê-lo. É, mas... Interlagos? Uma hora acaba. É Interlagos, seu jovem? Estou aqui pra te ajudar. Por favor. Então você vai ter que roubar um caminhão cheio. Abastecer. Pra dar aula, os caras enchem o tanque. Sim, e você é o primeiro aluno do dia, não, pá. Não, mas eu fiz umas aulas pra aprender a dirigir. Fiz uma baliza. Tá, aprender as 32 marchas que tem. Exato. Lá. Caralho. 13 aulas você fez. O instrutor desceu pra mijar e ele arrancou. É hoje que eu... É a oportunidade. Daí, você sai correndo com o caminhão. Sim. Porque você não pode parar pra abastecer. Se você parar, você vai ser preso. Se me pegarem. Vão te pegar, você é burro. Não tem como não pegar. A polícia vai vir atirar em você vai morrer. Cara. Tá, mas o mundo tá acabando. Não, tudo bem. É. Você morreu antes de realizar seu sonho. Então você morreu, pronto, é isso. É isso, acabou. Você rouba o caminhão, abastece e morre. Mas é isso. Mas o tanque estava cheio. Tá. Eu não ia parar pra abastecer naquele momento. O tanque estava cheio, então você foi pra São Paulo. Isso. Invadi Interlagos, eu não pedi pra entrar, não. Invadi. Polícia atrás de você. Já foi pro saco, na hora. Você deu 4 votos, porque agora o tanque já diminuiu até São Paulo. Tá mais rápido. Bateu leve. Bateu o recorde da pista. Esse cara me conhece. Nossa, hoje sim. Acaba a gasolina, a polícia chega e te mata. Eu me rendo. Mas é isso, pintão, no fim você acaba preso junto com o cara. Tá, eu acabei indo lá com o caminhão. Mas no final tudo vira uma grande orgia. Mas deu duas, três voltas em Interlagos e tem o novo recorde ali na pista. Eu não vou. É o pole position da pista. Só que ninguém nunca vai ficar sabendo do seu feito. Vai porque tinha helicóptero do comandante Abilton acompanhando. Não, ninguém nunca ficou sabendo do seu feito. Eu fiquei sabendo. Não, só você. E os policiais. Vocês não estavam cronometrando ali. Eles só te pararam. Ah, nossa, tá quebrando tempo. Pra eles, você só roubou um caminhão. Exato. Só isso. Invadiu Interlagos. Exatamente. Exato. Nossa, mas, mano, pra eles, você é mais um careca bandido, entre tantos outros que vocês têm aí. Tudo bem, mas eu vou estar com o Ucho na cena. Não. Mas vai ter um policial que fala, nossa, ele é rápido. É, ele é. Alguém vai falar. Pra um caminhoneiro, ele é rápido. Nossa, exato. Aí vai ter um caminhoneiro do lado falando, ele não é caminhoneiro. Ele é caminhoneiro. Mas ele é rápido. Mas ele é. Não importa. Imagine se ele estivesse usando ribite, o cara vai falar. Imagina se ele tivesse com o incentivo de um boleiro. Imagina se ele tivesse feito CFC. Correria muito mais. E aí? Muito bem, acho que o Pino foi beber água. Deu aquela diarreia nele por causa da água. Eu cago. Aproveitou que tava tomando água do vaso. Água com CFC. Água com CFC. Era água do bidê ali. Cheia de CFC, aquela porra. Do bidê. E daí deu aquela cagada na parede que ele costuma fazer na casa do Ucho. Ele faz puta. Mas nega. E lá na merda aparece. Fim do mundo, dia 2. E aí? Achei que seria pra mim isso daí, né? Me limpo. Já vai. Mas o mundo vai acabar, pra cagar. Isso aqui, mano, dia 2 acaba. O mundo vai acabar. Eu não me limpo, foda-se. Nossa, mas você vai com os outros mesmo, hein? Nossa, aí. Nem deu tempo de pensar. Nossa, os caras. Beleza, então. Essa é mais uma história que a gente tá contando. Vamos lá, galera. Ele vai assado mesmo. É, passa maisena. Eu me limpo ou não? Agora eu fiquei na dúvida. Não, faz o que você quer. É você, cara. Se, na hora que for a vez deles, eles falam. Agora é você que tá, fala. Eu me lavo no chuveiro, pra ficar bem limpinho. Pra gastar água, né? Gostei. Vai acabar a porra do mundo mesmo, pra que eu vou guardar água? Foda-se o mundo, né? E depois eu pensei muito, falei, caralho, o que eu faria? Eu posso fazer tudo. O que eu faria? Não sei se você pode fazer tudo. É. Voar você não vai conseguir. É. Você não vai criar asas. O céu é o limite, Wesley. Nem vê o próprio pino. Não sei se o céu é o limite. Não. Pode ter coisa acima do céu. Espelhos. O que eu faria se eu pudesse fazer tudo? Nada. Como assim você simplesmente não vai fazer nada? Não, e as contas vão chegando? Tá, fui currado pelo negão e preso. Não, já? Que é isso, cara? Mas você vê que a vontade dele lá de dentro é ser currado. Não, valeu a pena ser preso, valeu a pena ser preso. Só tem isso a falar. Tá, você deixou de pagar pensão, foi preso e acabou? Vai morrer numa cadeia sendo currado. Não. Cara, eu penso naquelas mensagens do Zop que chega, assim, tipo, faça crossover com Los Tigres! Me manda, hein? Vai ser louco! Esses caras são demais, pô! Ele fala, beleza, né? Esses caras são de uma genialidade! Eu ia fazer, eu não ia mudar muito nesse negão. Ele ia tocar berimbau e jogar capoeira. Eu ia tocar uma coisa também e jogar videogame. Você não ia tocar porra nenhuma. Você perdeu tudo, você não pagou nada. Eu posso me tocar na prisão. Você não tem como comprar, seu cartão tá estourado. Não, mas eu sou. Que PSN que você paga? Que live que você paga? Você vai comprar? Eu não preciso comprar nada pra pegar meu peru e balançar, velho. Ele vai dar o calote. Vai balançar o pau. Vou jogar balançar o pau na praia. Você recebeu uma mensagem que é o fim do mundo e você vai. Então vou balançar. Vou balançar meu pau na praia. Vai ser Atlanta Olímpico de pirocóptero. Na praia. Viver, de beber água de coco e balançar o pau na praia. Que água de coco? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Que dinheiro isso? É só pensa. Subir o coqueiro e pegar água. É porque Pino, na praia tá assim. Não, pera aí. Ele vai subir no coqueiro. Você já viu o elefante subindo no pé de acerola? Ah, eu vou bater no coqueiro até cair o coco e beber água. Não, você acha que você é o Van Damme? Vai chutar coqueiro? Eu caio em cima do coqueiro. Ele vai dar barrigada. Tá fantasiando. Você conseguiu pegar o coco? Como você vai abrir o coco? Você abriu o coco tá com o quê? Toma! Como vai beber na água? Tetada. Vai espalhar a água. É o náufrago, mano. Agora imagina um cara pelado batendo numa árvore. Você acha que não iam chamar a polícia mesmo na praia? O cara pode ser violento. Os caras iam chamar a polícia ambiental. Tem uma jubarte na areia da praia tentando derrubar um coco de uma árvore. Por favor, chama o Ibama. Balançando o pau na praia, batendo a cabeça no coqueiro. Chama a polícia, prende. Mas... Não vai preso. Não vai preso. Vai pro hospital psiquiátrico. Vai ser abusado. Vai ser abusado. Drogas de graça. Se não, já ia ser superlotação na cadeia que a gente tá. Vai, né? Vai ser choque na cabeça dele, tomando choque na cabeça. Cacetada nas costas. Vai ser abusado pelo estranho no ninho. Choque na cabeça dele pensando, nossa, que hora que vai cair esse coco, que não cai nunca. Ele já tá louco. Choque no mamilo é bom, por que que na cabeça não vai ser? Não, é na cabeça, ninguém falou mamilo, não. Do pau? Não, na cabeça. Que cabeça do pau? Cabeça do pau. Tá pra fora, no hospital psiquiátrico. Não, no hospital psiquiátrico, não, na brasileirinha. Ele acha que tá fora, dá um choque. Ele acha que tá na zona. O cara não entendeu a gravidade desse episódio, a seriedade que a gente apresenta aqui, com escolhendo temáticos, né? Escolhido numa tarde em cima da hora, não. A gente pensa por meses. Exato, a gente fala a seriedade que a gente quer passar pro nosso ouvinte. E se o nosso ouvinte pensar, o que eu tenho que fazer nesse duplo da cabeça? E aí, qual a ideia? Hospital psiquiátrico. Que tá levando choques excitantes. Não tá levando choque. Tá levando choque no pau. Eu tô tomando drogas de graça. Não tá. Ainda não. Na praia. Mas é porque ele tá drogado. Por isso que ele pensa que é na cabeça do pau. Os caras dando magnopirol pra ele. Toma um choque em cima, dá uma chicote. Pra passar dor na cabeça, ele tanto bater no coqueiro. Ele, nossa, tô drogadão. É... Tomando de pirona, mano. Eu queria dar parabéns pro Rogério Bic agora, depois dessa história dele. Pá! Foi a top! Bem loucão, bicho. Nossa, diria que esse imbecil. Bem pesado. O cara, eu vou me cegar. O cara não, eu vou cagar na minha própria cocô e vou me cegar. Exato. Vai daqui dois esse dias passar a mão no meu cocô. Exato. Esse cara é louco, bicho. Eu não consigo. Eu ainda consegui entrar no ranking. Exato. Junto com você. Entrou como bom. Entrou como bom. Eu entrei como o cara que cagou na caixa e se história do roubo de caminhão não faz sentido nenhum. Cala a boca. E você sabe que eu realizei meu sonho. Quem, pleno dia 2, roubaria o caminhão? Realizei meu sonho. E aí, Hector Bonilha? Rapaz, ficou difícil. Tá difícil. Tá muito. O nível tá altíssimo. Fala a verdade, você faria uma rinha de grávida, né? Que a gente sabe. Pode envolver grávidas também. Uma rima de grávida? Faz uma aí, disputa de rima. Uma disputa. Gostei. Faz de grávida. Vamos lá, momento polêmico. Disputa, mas não foi isso que eu disse. Disputa de rima, mas tem o tema grávidas. Começando por Wesley Zop. Vamos lá. Grávida? Exato. Mas é uma disputa. Eu achei que era só a Bonilha. Mas então eu tô junto. Eu tava querendo foder ele. Se fudeu. Tomei. Parabéns. Tomei. Pode ser uma poesia, um rap. Tem que rimar. Tem que rimar. Disputa de rimas, cara. Foi isso que ele falou. Mas enfim. Obrigado, Ucho. Grávidas são queridas, não na opinião do Ganso. Por questão da ética da sociedade, isso me dá um pouco de ranço. Tem grávidas, mas um ataque pessoal a mim. Mas pode ser levado. Eu acho que Bonilha já venceu. Eu esqueci que era ele o juiz, Bonilha. Mas vamos lá, Bonilha. Por favor, uma rima aí. Você que é artista, escola de teatro Bebel Pereira. Eu não sabia que ele era da Bebel Pereira. Eu tô fodido, caralho. Caralho. TCC é rimas. Rimas de grávida. Uma grávida quando pare... espalha a cria pelo chão. Tá. Uma grávida na minha frente, como muito de montão. Cara, é bom. Parabéns. É isso que eu tô falando, cara. Parabéns. Pensei que ele ia falar me dava muito tesão, mas... Mas você é ele não é previsível, cara. Ele não é previsível. Ele pensa fora da casa. Mas ele já vai direto ao ponto. É a prata da casa do Los Chicos, porra! Porra! Sou obrigado a falar que o Wesley Zop ganhou. Aê, Zop! Não, longe de mim tomar o partido, né? Boa, Zop! Isenção na votação. É o vitorioso do povo, não sei. Você é imparcial. Eu sou imparcial. Não foi Chico Show, nós rouba ele. É! De novo! Você vai ver só. E sem Google! E aí, Bonilha, o que você pensou aí? Diante do mundo. Então, o mundo vai acabar. É. Como é que eu vou tá saber? Lá, importante como dizer. Como é que eu vou saber? Importante dizer. É muito importante. Você é muito amigo de Rogério Ben. No mundo hipotético. No mundo hipotético. Tá. Vamos supor que o Ben tem amigos. Apesar, muitas vezes... Me lembre. dele espalhar áudios comprometedores seus. Reza a lenda. Reza a lenda. Dizem, dizem. Amizade permanente. Dizem. Ah, mundo hipotético, sei lá, pegou você vendo pornô durante a gravação. Faz de conta. Muito hipotético. Faz de conta. Pode até ser que você estava lá em casa e eu mandei você embora. Faz de conta. Eu quis rezar. Que não era bom de Pai Nosso. Eu mandei você embora. Dizer, faz de conta. Ele... Muito solícito ao bem que está cego agora. Sim. Falou, bem, pra eu sentir o que você sente, porque ele quer sentir o que as pessoas sentem, o que ele vai... Empatia. Empatia. Ele cega o olho direito e o creminho do olho escorrendo aparece assim, fim do mundo dia 2. Em fluidos, ou seja, a profecia é real. Exato. É o olho de cabra que estoura aquele líquido azul. Não, não é de cabra, é o seu. Seu, é o seu, você ficou com o olho. Mas é o seu mesmo tipo de líquido. Você não tem esse tipo de ritual, você não segue uma cabra. É olho de jumento. Ah, é o meu mesmo. Então eu vou ficar com o olho. Vou ficar com o olho. Vou ficar pirata. Isso, pra sentir o que pensa. Na minha terra, um cara com olho só é rei. Isso. Terra de cego. Sim, faz sentido. E aí eu fiquei sabendo. Apesar de hoje os cegos serem muito a favor da democracia, e eles não gostaram desse negócio de rei, monarquia... É, talvez quem nasça cego é até mais fácil ele virar rei. Ou o presidente. É, o presidente. É, não quer, no caso... Quer a democracia. É. Ou imperatriz. Até porque tem um olho que é o cu. Sim. E eu acho que tudo pra você é cu, né? Eu tô impressionado que o Pino não colocou a família no meio, né, a gente discutindo de democracia e o cara falando de por isso que o Brasil não vai pra frente. É, porque... Debates políticos, Rede Globo de televisão. Globo lixo. Lula contra Bolsonaro, final... Vai falar de quê? Vai falar de cu. Cu. A gente fala de democracia. Para os marginalizados da sociedade. Democracia versus monarquia. Inclusão. Que são obrigados a cagar na própria caixa de correio como protesto. Não passarão. Jamais. Não passarão. Desculpa. Parabéns, Piro. Bem-vindo a esse podcast. Desculpa. Tenho duas opções. Primeiro. Por um tapa-olho. Eu já pôs um o tapa-olho. Ah, você já pôs o tapa-olho. Já pôs. O cara é rápido. Transar em ricos, né, todos os locais que as pessoas não teriam coragem de transar. Com quem? Com o que vier. Você vai estar sozinho. Com o que vier. Não, com o que vier, não. Pera aí. Vai estuprar alguém? Vai. Se fosse assim, o Anderson Negão não era do jeito que é, né, velho? Essa é uma opção. Essa é uma opção. Não, deixa ele. Não. Vamos escolher. Deixa ele falar. A segunda opção. A menos impossível, vai. Pode ser. Me fingir de endemoniado e invadir programas de pastores milionários. Não. E no meio de um exorcismo, descer um tabefe na cara deles. Não, não dá certo. Você que é difícil. Pensa na primeira. Eu voto na primeira que tem a ver com o cu. Pode ter a ver com o cu. Pode ter a ver. Vai ter. Sexo onde não pode. É o cu. Ele quer o cu, rapaz. Eu acho que ele falou locais. Locais. Ele falou local. Local é o cu. Você vê com o desejo que ela mata. Sexo em todos os locais proibidos. O olho furado. É a orelha, é nariz. É o cu de todo mundo. Sexo é o bico, é o treino. É o treino. É o cu de quem não deixa. É o cu de quem não deixa. Piro, quando ele quis dizer locais, ele quis dizer espaços geográficos. Não do corpo humano. Não orifício, sua mula. Mas ele pode fazer sexo anal, então vai lá. É, não, então, mas quando ele fala transar em locais proibidos, todos os locais. Não, e com quem vier. E com quem vier. Primeiro que mulheres não virão, porque ele é caolho, e mulheres não gostam de caolho. Não gosto. E bota, e tá hoje ele está de tapa-olho. Não. Mas tá recente, fica mulheres dão pra pois. Piratas. Mulheres dão pra piratas. Tá vazando pois. Que? Pirata só tem macho no navio, porra. Então, porra. Que mulheres dão para pirata? Eu não disse com quem. As mulheres falsas. Você tem ideia de como que é complicado pirata, cara? Ou marinheiro? Diga. Popeye e Brutus brigam pela Olivia. O negócio ali é feio mesmo, né? É fraco o negócio ali. Mas nos bastidores eles se comem, né? Mas tudo bem. É bem impossível. Hoje, 98% dos caolhos estão solteiros, abandonados em manicômios. IBGE. Manicômios. Os outros 2% perderam o outro olho também. O do cu? No caso, sou eu. Que susto! E cagam na própria caixa de couro. Exato. Isso. Pra sobreviver, o mecanismo sobreviver. E passam a mão 40 aquilo vezes. Aquilo ali parece que mantém eles... Revigora. Demarca território. Então, já aí mulheres não ia ser. Homens. Não sei se... Às vezes sem querer. Talvez um mendigo desesperado com um birimbau na mão. Mas não sei também. Acho que não. O cara tá acostumado com as ruas. Quem experimentou mamar Não experimenta qualquer coisa. Não vai atrás do leite, de um caolho vazando pus no olho. Exato, exato. Só que daí ele vai fazer locais proibidos, tá? Vamos supor que ele arrumou o pino. O fórum. Tá no fórum da cidade. Tá no fórum, Em todos os lugares, não. É meio difícil. No primeiro lugar. Você vai ter um quase sexo, porque vão prender você antes de terminar você o sexo. Você vai ter uma ereção. É, e no primeiro lugar. É isso. O gabinete do presidente do fórum, sei lá se tem presidente. Não, como que você vai entrar no gabinete do presidente do fórum? Tem que marcar. Pô, não, você não tem carteirinha pra passar lá. Não vai ser um sexo. Cadê sobe? Você vai abaixar a calça e vai enfiar o dedo no cu. Vai ser isso. No cu? O que você vai conseguir. Acabou sendo no cu. Que delícia. O pino se realizou, cara. Resumindo, Nilmar, vulgo Bonilha, vai pra um lugar público, enfiar o dedo no cu e vai parar no mesmo manicômio que o Pino. É, acabou no cu. Dois pro manicômio, dois pra cadeia. É capaz dali, os dois até ter uma relação homoafetiva, que usa um cu, o outro balançar o pino. E lugar proibido. Lugar no cu. Refeitório toca da beluga com a olha, cara. No refeitório, do manicômio. É capaz de até casar e sabia que eu ia sair no lucro. Relação amorosa aí. Eu não podia morrer de forma melhor. Não, eu não acho. Eu não jamais esperaria um final tão feliz. Aí, sentado ali, na beluga. Depois de 20 anos, o mundo acaba ali. Pronto. 20 anos de casado. Eu pensei, eu pensei em 55 anos depois, já velho, o mundo acaba. Ah, você já estaria velho 20 anos depois. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Não tá. Não. Perceberam, né? Não, deu pra claro, mais. Claro. Não julgueis pra não ser de julgado. É, porque agora é sua história. Assim diz o senhor. Não, eu ia continuar minha vida normal. Não. Ué. A merda. Não, peraí, vamos começar. Você tá lá chorando no banheiro, sim, beleza? Porra, o Ucha é melhor host. Acho que minha vida é uma merda. Ah, o Ucha é melhor host do que eu. Toda terça. Aí, aquelas lágrimas vão inundando a pia, por um acaso. Lágrimas de sangue, no caso. Né? Elas transbordam. Mas isso é uma infecção que eu tô. Então, elas o sangue que você está chorando transborda a pia, você escorrega, cai, se mija todo, a urina forma, dia 2, o mundo vai acabar. Sim. Exatamente. O que daí você eu sigo faria? Minha vida normal. Não. Você tá mijado. Duas coisas que não dá pra, fazer, pra aceitar. Você seguir, não fazer nada sabendo uma informação dessa e achar que sua vida é normal. Eu sigo a minha vida como ela é. No mínimo você vai parar de gravar o Chorume, no mínimo. Não. Acho que para. Mas você já pretendia, né? Você vai tocar foda-se. Espero que já não tenha mais até lá. Mas até lá não, pode ser semana que vem que aconteça isso. É isso mesmo que eu tô falando. Eu acabei de ser contratado. Agora que eu quero que eu entrar. Eu sigo minha vida, cara. Continua sua vida normal. Que acabe. Que acabe. Você já vai estar preso. Vai contar pra ninguém. Anderson negando o Chorume. Só eu, o Gabriel gravando aqui. Não, no Chorume não. Tá no Lost. Aliás, no Lost. Não. É outro universo. Nós estamos vivendo essa gente. Você não sabe da gente. Cara, melhor ainda. Eu sigo minha vida. Vai contar pra ninguém. E não vai contar. Não conta pra ninguém pra não estragar também a... A surpresa. Você não vai sofrer. Você não vai chorar. Não dou spoiler. Não, é bom não dar spoiler. Não vai nem cagar. Não, eu sigo minha vida normal, cago 3 vezes por dia. Não, mas não vai cagar. Não, não, não, não, não, em caixas de correio, não. Você vai tomar banho ou não vai tomar banho? Vou tomar banho. Tá mijado, é porque, mas como eu tô nessa fase depressiva... Não vai encontrar os mamá de americano. Que o Ucho expôs aqui, eu só vou tomar banho cada 5 dias. Hein, Douglas, não vai encontrar os mamá de americana, não vai? Não. Se eu receber um convite, eu vou. Não vai na praça... Não, eles morreram, você nem conhece os mamás. Você não vai na praça apreciar um berimbau? Se eu estiver passando, às vezes até vejo. Dá uma moeda. Tá bom. E tá passando por Interlagos, viu um caminhão parado lá sem... Não, eu nem vou lá, viu? O muro tá quebrado, você pode entrar. Praia de nudismo. Um monte de coco no chão. Eu tenho vergonha do tamanho da minha piroca, eu não vou numa praia de nudismo. Você vai passar numa praça ou em algum lugar, no fórum, você vai ver um cara tacando o dedo no cu. Você para pra ver, pelo menos. Você não vai nem entrar pra ver. Não, vou entrar pra ver. Você não vai se oferecer pra ajudar. Não, aí já não, porque... Eu, como geógrafo, eu observo a paisagem, mas não interfiro na paisagem. Parabéns. Caraca. Pode você não vai interferir em nada. Mas vou até aplaudir, achar que é obra de arte, que hoje em dia também não dá pra saber. É uma apresentação dos macaquitos. É, exato. Você entra no lugar, bater tá dando cu, pode ser arte. Agora, sei lá, você tá no busão cheio, toma uma tetada no cu, você não sabe se é intervenção da USP também. Ah, bom, tem isso também, é verdade. Então, porra. Então isso. Quer dizer que o Ruxo vai matar os pais. Não, vai, vai. Ele vai ficar cagando em correia. Eu sou um cegado. Eu sou uma pomba. Eu sou uma cago. Esse aqui vai tocar berimbau na praça que vai largar tudo que tá fazendo. Tô, não, não, não. Só tô resumindo. Resumo, resumo. O outro vai pelado bater em coqueiro e vai pro manicômio. Vai pro manicômio. Esse aqui vai ficar fazendo cunheta na rua até ser preso. Com o olho só. Com o olho só. Cunheta, com o olho. Eu vou invadir a porra do... pra realizar um sonho. Autônomo pra realizar um sonho, mas tá, mas eu vou me foder. Não. E você continua com a vida normal. Não, mas nessa quem se fode mais sou eu, cara. E você... Concordo. Que eu sigo a vida do proletariado, não, cara. E você... Que todos os dias aí... Acorda cedo. Quase todos os dias. Alguns dias. De vez em quando. Pega tem o busão lotado. Tem dias que eu falo, tá... Dia não, dia também não, isso aí. Tem dias que eu abono também, vou falar a verdade. Mas é coisa de... Tem férias escolares. Exato, escolares. 2 meses de férias. Parte. Tá, é isso, cara, eu vou ficar lá sofrendo, cara. Eu tenho uma última questão. Por favor. Passou 15 anos, aparece a Lupita com um genro. Pra você. Puta que pariu. E o mundo não acabou ainda. E você sabe que no dia 2, findar-se-á... Este lugar que você conhece como o mundo. Você já fez a pergunta? Já. A Lupita veio com o G, mas até aí... Tudo bem. É a ordem natural da vida, mas... Segue a vida normal. O ruim seria ela com 9 anos aparecer com o namorado de 40. Não, não, não, não, tem a ver seu fim do mundo? Eu não entendi. Ô, Ganso. Não, é uma pergunta. É uma pergunta aleatória. Ganso, uma pergunta. Eu posso pegar o pino de novo e devolver? Essa pergunta... Bela aquisição. Chora, hoje. Ah, é... Tá, vai aparecer lá com o meu amigo. Essa é minha resposta. Ele vai aparecer lá. Tá, ué. Pai, esse daqui é meu namorado. Tá, ué. Mas continua com sua vida normal. Tá, é o que eu posso fazer, cara. Eu sou o único aqui pai de família. Não posso ser loucão, aí não. Aí chegou o dia 2. Chegou o dia 2. O meteoro tá caindo. Porque a gente não definiu como. Mas o meteoro tá caindo. Um meteoro tá caindo. Que meteoro? Eu sou um cara muito apegado à ciência. Um meteoro que... vai destruir a Terra ou um meteorito que quase todos os dias... O filme Impacto Profundo. Garganta profunda. Tá. Tá, ué. Acabou. Você não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Vai cair um meteoro. O que eu vou fazer? Você vai se arrepender dos seus pecados? Vai pra praia. Que pecado, irmão. Meu único pecado não foi ter vivido a vida como ela é, cara. Igual um loucão. Quer dizer que nós é tudo aqui se foder. Eu não matei e ele ninguém. Vai ficar de boa. Não, é de boa. De boa. E ele vai ligar. Eu tô preso, filho da puta. Não, mas tá por eu vou estar me drogando, tomando choque no mamilo. Tá uma delícia, rapaz. Vai ser na ele cabeça. Tá eu vou estar roubado e louco. Que delícia. O Wesley vai estar me tratando. Sempre cagado. Tá me tratando que nem um boleiro. Já faz 2 anos, mano. Caralho. O Ucho vai estar órfão e louco e preso. Mas eu acho que só eu me dei bem aqui, que tô levando choque no mamilo. O outro vai abandonou tudo da carreira dele pra tocar berimbau na praça. Mas na minha cabeça é uma coisa boa. Eu tô totalmente cego, cagado e não sei me limpar em braille. Não sei fazer isso, eu não sei me limpar em braille. Não é que não sabe, é que as pregas tá tudo lisa de tá usada, né? Não tem braille mais lá. E você? De boa. Eu, infelizmente, viver a vida aqui. A alegria do Douglas vai ser assim, o pessoal, meu, olha o meteoro tá vindo, não sei o quê. Não. Eu já sabia. Não, eu vou estar lá... Tá, ué! Não, ele, o Asbar e o Glomer. Vem. Gravando aqui. Cabeça de abacaxi. E o áudio. Não posso ter princípios, não, cara. Você é um pai. Eu sou um pai, cara. É só deixar a vida levar. Exato, a vida levar cara. Essa é a vida, cara. Desculpa aí se você pode roubar caminhão. Eu acho que a gente esperava mais. Não. Você decepcionou. Ah, desculpa, eu sou isso. Eu sou medíocre. Um cara normal. Mas calma aí. Pelo menos ele vai viver a vida dele. Ele não vai trocar por um birimbau. Eu queria estar mais feliz com essa sua colocação, mas infelizmente eu tô bem. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Bem bonito. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Ai, João. Troca aí. Vai. E não vem, você vai. Demorou. Eu levo dois desses e deixo um desse aí pra vocês. Né? Vocês que sabem. Eu levo o peso. Se quiser levar, a gente leva o negão e deixa uma cesta básica mais o pino. Aê, caralho! Finalmente o Churume tá ganhando alguma coisa. Hoje é meu traquinas, cuzão. Traquinas a gente traz pra você na cesta básica. É troca com troca, bicho. É troca com troca. Cara. Ele tá aqui em Dayatuba, tá perto. Eu pago a cesta básica pra ficar no podcast decente. Isso aí, Pino. É só porque grava presencial. Eu vou sair daquela parte. Vai atingir o podcast, ô filho da puta. É. É, hein, mano. Aê, né? Negrão! Vamos, Negrão! Muito bem, chegamos ao fim aqui. Presos, estuprados, recebendo um choque na cabeça. Arrombado. Ignorado. Com os mamilos cortados, para ter certeza que não vai receber choque nesse mamilo. Mas era o pau. Caolhos, arrombados. Vivendo a vida como cegos, existe. Cegos cagados, existe cagados. Vida após a seguida. Claro que existe, falar. Claro que existe. Estudando capoeira através do YouTube. Tudo avançado. Do YouTube é assim, da Biblioteca Municipal, né? Exato. Professores capoeiristas 24 horas por dia. Na verdade, era o capoeiratube.com, né? Vídeos específicos de golpes de capoeira. É. Golpes não, de... Adquiriu de a primeira faixa. Adquiriu a primeira faixa. Só para baixinho. Depois de 20 anos adquiriu a primeira faixa, porque demora mais pela internet. É cordão, cara, que faixa, cara. É ele tá cego, ele não sabe a diferença. Ele é cego. Pra mim, tudo é a mesma coisa. Por isso que ele falou, deixa eu chupar. Passou a faixa. Cordão. Então chegamos ao momento desse final épico aqui, desse tchau épico. Foi um prazer muito mais do que sexual. Não, porque sexual também é 30 segundos. Exato. Foi bem mais. Isso aqui deu duas horas e pouco, quase três horas. Então eu queria aí falar aí pra vocês darem seus tchaus, fazerem seus jabás. E aí, como são quatro pessoas do Los Ticos, vou considerar o Pino ainda dos Los Ticos, depois... Depois a gente faz o trâmite. Depois dessa devolução, né? Exato. Na próxima janela de transferência. Já entreguei a cesta básica, não tem devolução. Já até comi a traquinas. Por via das dúvidas. Mas eu vou pedir pra vocês, além de fazerem o jabá, cada um indicar um episódio dos Los Ticos aí pros nossos ouvintes lá, baixar, ouvir, se divertir. E tudo mais. E tudo mais. Boa. Então, começando com o nosso host predileto aí, o Ucho. Tanto do Los Ticos como do Chorome. Finalmente a voz da razão apareceu. Faz o seu jabá. Eu tava esperando aqui 3 horas nessa porra pra ver se só apareceu. Não vem rostear aqui todos os dias porque tá preso, porque matou os pais. Exato. Mamar. Hashtag saudades de mamar. É. Eu mais ainda. Saudades de mamar. Você não sabe como era bom. Ele não pode saber. Ele não poderia saber como era bom. Eles tinham o pino do grupo em cintaralho. Quando eu descobri o cintaralho, eu já tava morto. Tinha um gostinho de morango. Mas então como que ela é? Tem que ir lá no Google e digitar Los Ticos pra achar vocês? Los Ticos com CH, né? Chico. Podcast Los Ticos. É, podcast Los Ticos. É só ir lá no www, tá bom, né? Tá bom. No podcastlosticos.com.br. Vai lá, você encontra a gente. Podcast maneiro, que fala, a gente é bilíngue lá, né, temática mexicana, a gente fala português e várias merdas, estamos aqui lá, sim, boa. Esse tipo de coisa. E eu vou deixar aqui um episódio recomendar pra vocês, Chico Show 10, então, com a participação da galera do Churume e do Orelhinha Miguel lá do Café com Porrada. É, que fomos roubados! Vocês ficariam enojados se soubessem a realidade do que aconteceu lá. Exato. Realmente, a gente roubou pra vocês ganharem, vocês perderam. Sim, claro, claro. O Bolsa Convidado não funcionou. O Bolsa Convidado não se fez valer nessa situação. Mas fica aí minha recomendação. Que vale nojo. A pena ver como essas pessoas aqui são ruins de dica. Nem com ajuda essas porra conseguem ganhar alguma coisa na vida. Mas tamo aí, né? É verdade. Tá, ué, tá. Tá. Tá, né? E aí, Rogério B? É, valeu aí pela brincadeira, pela conversa. É, não era se sério? Quiser... Não, peraí, brincadeira? Não era sério? Calma aí, você gravou, não... né? Tá louco? Calma aí, aquelas dedadas que eu tomei lá não foi brincadeira. Ah, não. Tá, você tá falando da gravação. Eu tava rindo que era brincadeira, cara. É, mas tava gostoso, tá bom, beleza. A risadinha gostosa dele também. É, o Ucho já falou, né, onde vocês... Preciso nos encontrar aí, mas é só jogar no Google lá, podcast Los Ticos lá, que vai encontrar a gente nas melhores redes sociais. É, mas o seguinte, baixem lá os episódios da Xabi, né? Pra vocês todos assistirem. Eles? Todos são fantásticos. Os primeiros, mas, principalmente. Mas recomenda um, porque foi essa a proposta. Ah, baixa o da primeira temporada, o Xabi com a Bratio lá, que foi muito bom. Porra, perdeu a oportunidade de fazer jabá com os caras. Wesley Zop participou, não, filho da puta. Eu quero que o Wesley Zop vai se cagar. Nossa, pelo menos eu enxergo. Na caixinha do correio. Você vai fazer cocô. Você é loucão mesmo. Seu cara de torneio. Mas como esses caras são chatos, o meu jabá vai pra que vocês baixem todos aí pra dar um prestígio melhor pra Xabi. E um beijo pra vocês, meus amores, meus lindos. Ai, que mara. Oh, e essa Xabi é gostosa, hein? E você, Bonilha? Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Participar dessa sauna gay com vocês, uma delícia. Né? O Zop aqui do meu lado é um tesão danado. Tá mesmo. Né? E dizer que, bom, eu vou indicar um que é antigo, mas mostra como a gente é fracassado no amor, que é o 13º, que é o Arte da Sedução, que mostra como a gente é fracassado, pegava ninguém. É legal mesmo. Então, episódio número 13, Arte da Sedução, indicação do Bonilha aí. Que eu acho que ele nem deve ter ido, porque o cara é seduzente. Não, fracassado. É gostoso. As barfotas tem que ter um bonito aqui. Exato. Né? É. Hoje é o Bonilha. Com certeza. É o Fox Samurai. Mas vai crescer. E você, Raul Pino aí, o cara aí que ajudou a lapidar o manual do jovem caminhoneiro aqui. Melhor episódio de todos na visão dele. Todos os podcasts do universo. É o jovem cadeiro. É, o jovem cadeiro é o melhor que tem. Sem dúvida. Mas eu tenho que indicar um dos nossos, né? O saco mesmo, né? É que eu já tô pensando como integrante do Chorume. Ele foi vendido já, seu arrombado. Mas ele já voltou, cara. Eu já tô pensando como integrante do Chorume. Não, cara, eu não sei o número e não achei. Não vou procurar mais que eu tô sem saco. Mas tem um que é muito bom, que é o Recordes Mundiais. Esse é excelente. Aquele que você dormiu? Agora, com esse spoiler, é menos excelente. Escutem, o começo é um pouco lento, mas depois, quando pega, pega bem. Muito bem. Então, acessem lá podcastlosticos.com.br. Lá tem Chico Show. Lá tem... Chico News. Chico Indica. Tem os episódios regulares lá com Science, temas, com... Exato. A pauta da porra toda. Tem o Quem Sou Eu. Cara, os caras fazem aí. Tem a Xabi. Saiu improvisado também. O improvisado. Improvisado. Cara, os caras são uma máquina de podcasts, de criatividade. Os caras são fodas. E eu tenho aqui um tesão muito especial, um carinho muito especial. Considero vocês meus amigos. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Foi o primeiro primeiro podcast chamou a gente pra um crossover. É verdade, é verdade. Quando é verdade. Todo mundo achava... Pô, que eu tava quando fazendo cara, na minha vida? Cara, não, tá quando eu chegava e falava, meu podcast chama Chorume, o pessoal... Já... Ah, legal, nossa, legal. Que merda, você não vai agregar nada à podosfera, vocês são uns merdas mesmo. São uns lixos. Eles estavam com razão, mas queria agradecer vocês por estarem enganados e terem acreditado na gente. Então eu tenho um carinho, um apreço muito grande pelos Losticos aí, foi como a primeira pessoa que a gente faz sexo, a gente nunca esquece do Padre Walter. Exato, né? Rogério Porteiro. Já que estamos rasgando o cérebro, eu ouvi a primeira vez, mano, falando, esses caras vão longe, velho. Me fudi. Cara, muito obrigado, então, vocês são lindos. Anderson Negão, agora é o seu momento. Brilha. Calma. A despedida. Não. Peraí. Os olheiros aí de São Paulo estão te observando. Agora é hora de brilhar. É a hora. Se você fosse um animal... Vai. Não vem falar macaco careca, não. Daí já tem jeito nesse cargo. E nem elefante da cabeçada em qualquer. Quais as redes sociais do Chorume e o seu tchau? Vamos lá. Temos lá o Facebook, facebook.com/lixodolixo. O Instagram, @néctardolixo. E o Twitter... Errou tudo. Hoje ele ia virar integrante. Errou! Ele tá emocionado, Cara, eu ia te deixar hostear esse finalzinho. Você ia já virar host. Caralho! Mas você não passou no teste de novo. Errou as redes sociais, amigão. Instagram e Facebook, Lixo do Lixo, e o Néctar é do Twitter. Ah, facebook.com/lixodolixo. Ele tá tentando. O Instagram, @lixodolixo. E o Twitter, @néctardolixo. Agora sim. Por isso que eu acho que esse cara realmente vai ser campurista. Nada de rumo esse cara. Aí no final entra. Ele foi. Ele foi considerado de rumaço. Eu não falei nada pra ele. Caguei no pau aqui, mas vou seguir aqui, ó. Isso é bonito, cara. Isso é o Homer, cara. Porque o show não pode parar. Se corta o áudio de todo mundo, parece que foi natural, né? Esse cara não dorme na gravação, não. Parece, mas não dorme, não. Falou, Chicago! Agora sim. Wesley Zopes, nossos demais contatos, o seu tchau. Temos o WhatsApp, que é o DDD19-99495-5485. Mandem nudes e mensagem de madrugada, que tá, esse telefone tá ficando com o ganso. Por favor. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E temos, tanto no Telegram quanto no Facebook, o grupo Ouvintes Lamerujos. Farou. Muito bem, mais uma vez queria agradecer a presença de vocês, convidados, os participantes, obrigado, os substitutos. Valeu. Desculpa eu ter aceitado. Foi mal ter vindo. Nem foi convidado. A passagem tava barata. Já tava aqui perto. Queria agradecer você, ouvinte, que ouviu até aqui. Você pode ajudar a gente lá com a esmola, com a lojinha. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau! Yeah.